tinha um ceguinho. Aí veio um cachorrinho, já levantou a perninha, molhou o ceguinho todo. Aí o ceguinho ficou quietinho. O ceguinho puxou um biscoitinho e começou a procurar o cachorrinho pra dar. Todo mundo disse, olha que coisa humana, né? O cachorrinho molhou ele todinho. Ele querendo dar o biscoitinho pro cachorrinho. Sabe, não, ele tá querendo achar a cabeça do cachorro pra dar uma porrada. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus perceptivos amigos Groot, Hal, Magin, cego como um morcego, Sorg, Moldura é um cara bem legal, Dadal Joker, pena que não pode ver mulher. Valeu, Dadá viu a bola pingando e chutou, hein? E pasmem, está entre nós o homem, a máquina, o mito, o King! O King está nesse podcast. Oi, eu sou o King. Eu faço post. É, os abacates da lei. Sim! Crianças, hoje a gente vai falar de um assunto que metade da podosfera brasileira deve estar falando. De qualquer forma, esse aqui deve ser o podcast número 342 falando desse assunto, que é a série do Demolidor. Essa série que é puro fantastiquismo, feita em parceria com o Netflix, que tá fazendo a nerdaiada molhar as calcinhas por toda a internet. E molhar as calcinhas, hein, mano? Vocês viram no Facebook, cara? Tão uma lambeção de frieira, cara. Eu vi o cara acabou de colocar no Facebook, lista de fãs do Demolidor antes da série. Daí tá foto, uma imagem daquele japonês do... pô, do filme, do Se Beber Num Case, saca? Ele com um papelzinho do tamanho de uma unha, assim, tentando enxergar aí embaixo a lista dos fãs do Demolidor depois da série. Tipo Bob Esponja com quilômetros, assim, de papel, cara. E é isso... E é ótimo, porque vai ter um monte de gente lambendo o Matt Murdock. Inclusive, a minha esposa, se ela tivesse chance, ela lamberia o Matt Murdock literalmente, a desgraçada. Porque ela ficou suspirando pelo Matt Murdock o tempo inteiro nesses episódios, até agora. Mas não vamos falar das fantasias sexuais da minha esposa. Ela vai fazer eu comer ela com uma máscara preta, cara. Eu já vi tudo. É... Não, já viu tudo? É um trocadilho? Você Enfim, eu não vou ver nada. Mas isso não vem ao caso, então, sem mais delongas, segue o baile. Galera, vamos começar aí pelo básico. O que os senhores estão achando da série até o presente momento? Fala, vocês todos assistiram a série inteira, né? Sim. Eu acabei de assistir agora. Só eu não assisti a série inteira. Acabei de assistir o quarto episódio. Mas eu não tenho viadagem, não tenho medo de spoiler. Apesar que provavelmente eu vou falar não toda vez que alguém contar uma. Mas eu não tenho viadagem, então por favor, começando aí pelo nosso querido King, que está aqui abrilhantando o podcast, o que vocês acharam da série como um todo? Só um detalhe, eu também não vi o último episódio, então já me spoileraram a porcaria toda aí. Bom, o que achei da série, assim, em linhas gerais, era tudo que a gente esperava, né? Há muito tempo que a gente queria uma série ou de TV, ou um filme baseado em quadrinhos, que fosse levado mais a sério, né? Tanto é que o rating dela é 18 anos, né? O rating R. Então, eu diria assim, seria um pouco o que o Nolan fez com o Batman naquela época, ou o Tim Burton fez com o Batman quando lançou naquele lá de 89, eu acredito que seja agora o que está sendo feito com o Demolidor. Acho que é uma quebra de um paradigma mostrar que é possível fazer uma série de heróis, tudo bem, nem tanto herói, mais policial, mas assim, enfim, uma série mais séria, né, redundante, com personagem de quadrinhos, coisa que até então a gente não via. E assim, aí você pode, assim, abre-se um novo e maravilhoso mundo, né, onde você pode ter diversas coisas. Eu fui imaginando aí, só jantando um pouco, de repente um assunto mais à frente, uma possibilidade, uma série com um justiceiro nessa linha, né, mais realista, mais barra pesada. Não que a série seja muito barra pesada, mas mais realista. Ok, deixa eu te interromper, cara. Eu acho que eu falei isso pro Dadá. Eu fiquei a temporada inteira esperando alguém citar Cast ou alguma coisa do tipo, sabe? Pô, o policial que perdeu a família, alguma coisa do tipo, cara. Jogar sementinha, né? É, isso é aquele momento de nerdgasmo, né, cara? Que você tá assistindo com a tua mulher assim, quieto, de repente falam isso, você fala, ali, cara! Ele falou do podcast, meu Deus do céu! E ela te olha com aquela expressão de desaprovação. Agora, só pra. Sobre isso do uma série do Justiceiro, cara. Podia ser o mesmo clima, velho. Não precisava acrescentar muita coisa. Era só em vez de ser um cara jogando chave de roda na cabeça dos outros, é um cara dando tiro. Mas o clima tava perfeito já. Mas vamos continuar falando do Demolidor. Conforme, cara, desde que o King entrou no blog, a gente conversa de Demolidor, né? Que tanto eu quanto ele, a gente gosta muito do personagem. E ele falando essa parada que o Diego falou, porque não é uma série de herói, é uma série mais policial, não sei o quê. Mas, cara, ela é muito fidedigna com várias passagens que o Demolidor teve durante toda a historiografia dele. Então, tem várias partes da época do Bendis que ele não punha uniforme. Ele era o Matt Murdock e ele saindo na porrada com o Bullseye e coisa assim, sem uniforme, sabe? Era um clima mais tenso, uma parada mais thriller, policial, assim, e cara, a série foi muito nessa linha, assim, ele usa o episódio só no último, ele usa o uniforme só no último episódio, e cara, e assim, a condução da série pra ele chegar nisso foi muito boa, sabe, é o que eu escrevi na minha resenha, se você tirar o elemento fantástico de um cego ninja, você tem uma ótima série policial, sabe, de gangster, de máfia, cara, é muito bacana, cara, muito boa. E como quem falou, abre um leque muito grande pra Marvel, assim, explorar. A série, tá, dá pra gente cuidar, dá pra gente notar, assim, o cuidado e o esmero da produção em cada capítulo. A continuidade também achei também interessante, né? E o desenvolvimento das personalidades dos personagens e as tramas que de alguma maneira vão unir todos eles é bem elaborado. Uma das boas sacadas que eu achei legais, tipo assim, é a história de Matt Murdock, a origem dele e seus poderes. Nada de um episódio derramando a origem do camarada. Ela é contada em alguns flashbacks ao longo das edições, tipo assim, em doses homeopáticas, não te enjoa. Em algum momento você sabe o passado do Matt, o relacionamento dele com o pai, que vai explicar por que ele é dessa maneira, assim, como adulto. É muito bem trabalhado isso, entendeu? A infância dele é mostrada assim, dessa maneira, como eu falei, em doses homeopáticas, entendeu? Fazendo com que a gente não se canse, não se torne aquela coisa chata, um episódio só de origem, um episódio dos poderes dele, um episódio porque como o pai dele era. Muito bem sacada essa parada, cara. Ele só te mostra aquilo que você precisa saber, né? Sim, não enjoa, entendeu? Não é aquela coisa, ai, né? Não tem aquela coisa sacal, né? O Demolidor, ele tem dois momentos definidores na infância dele, né? A ocasião do acidente e a ocasião que o pai dele decide não perder a luta e acaba sendo morto. Cara, foi mostrado assim de uma forma ótima as duas cenas, muito bem. Foi ótimo como eles mostraram eles como dois fudidos, né? Muito fudido. Aliás, você vê que eles são muito na merda. E, cara, depois ele vai morar com a mãe e é isso. Ele não foi morar com a mãe, ele foi pro convento. Orfanato. Ah, é verdade, ele foi pro orfanato. Ele foi pro orfanato que era gerenciado pelo convento. Onde, teoricamente, a mãe dele tá lá. A gente percebe naquela ligação que ele faz pra mãe, né? Tá falando claramente com a mãe, que é aquela coisa que a gente viu na série, na revista Demolidor. E depois a freira, alguém pergunta pra freira, e a mãe do menino? Ah, o Stick pergunta pra freira, isso é uma outra história. Então tá verdade, tudo. Verdade. Tá tudo. É, mas assim, isso a gente sabe porque a gente conhece o personagem. Pro público médio, assim, pro público regular, não dá pista nenhuma que a mãe dele é freira, etc e tal. Você entende que ela abandonou eles, ou ela morreu, ou aconteceu alguma coisa, você não sabe o que. Mas é, a gente sabe que ela saiu, ela foi pro convento, etc e tal. Mas o público médio, eles entendem que a mãe não tá presente na vida do moleque. Ele, o pai dele, o Jack, faz aquela ligação, olha, é, tipo, vai dar merda e você cuida dele, não sei o que lá. Mas é só isso que você sabe. Quem não leu a série, quem não conhece o Demolidor, o personagem do quadrinho, não vai fazer essa relação realmente. Mas isso fica claro em outra... Porque assim, eu me lembro que na queda de Murdock isso fica muito claro, que é a mãe dele. Mas eu não lembro em outras se isso fica claro. Não, é a mãe dele. A mãe dele é a freira. Na queda de Murdock ele vai pedir arrego, quem socorre ele é a mãe. Sim, mas em outros arcos não mostra, assim, de uma forma clara, né? É mais explícito, foi bem trabalhado na fase do Frank Miller. Depois, assim, outros autores não fizeram questão de abordar isso, mas na época do Frank Miller, ele trabalha mais essa parte da mãe dele, da relação com a mãe dele. É, quem criou isso mesmo, na verdade, foi o Miller. Né? E aí o pessoal depois foi aos poucos usando um pouquinho na continuidade. Vamos falar da série? Só complementar rapidinho, o Wade explora um pouquinho isso também, ou só graças à série atual, ele fala um pouco da mãe dele. Ele fala um pouco da mãe. Tinha até aquele lance que jogaram que o pai dele batia nela, mas não era nada disso, né? É, isso aí que eles terminaram dando um teaser, mostrando batendo, mas era pra enganar. E ali tem um pouquinho da mãe dele. Pegadinha do malandro. Pessoal, diga. Pessoal, falando do viado, teve um comentário, não lembro qual foi o leitor que falou isso no site, me desculpa, acabou que comentou isso, mas que eu achei bem pertinente. O formato do Netflix te oferece uma chance de você fazer uma sériezinha mais amarrada, sem você ficar explicando a opinião da audiência, que fulano não tá legal, bota mais o seriado, tira do seriado. É o Robin Hood. Robin Hood, isso. Conforme você, como a pessoa pode escrever tudo numa tacada só, você pega a visão crua que o roteirista queria te dar ali. Foi aprovado pelos executivos. Você não tem esse feedback do público desfazendo, sei lá, par romântico, fazendo nego ressuscitar, nego não morrer, trocando esse tipo de coisa. Ator. Tipo, começa a série. O Fog não funciona, eles vão e matam ou trocam o ator. A gente já cansou de ver isso. Constantine, né? Constantine. personagem, né? Muito bom. Os Truta vão pegar vocês aí, hein? Cara, os Truta tão violento, velho. Cara, os Truta esse fim de semana na página do Fog foi tenso. Foi, cara. Os Truta tão macho, cara. Tão... enfim, mas não vamos falar dos Truta, deixa os Truta falar. Não tá dando Ibope pra esses caras, não, pô. Não, Dada, a gente é Ibope pra gente. A gente é o único podcast da podosfera que é ameaçado de porrada, cara. Incrível. Eu nunca vi isso acontecer, cara. Enfim, é errada, que o cara, não, o cara fala que vai nos eventos pra dar porrada na gente, incrível. Mas não vem ao caso. E vai bater no Thiago. Eu acho que o Thiago merece mesmo. Vai bater no Thiago. Eu acho que ele merece. Eu não queria falar não, mas o Thiago no blog é o King, tá? Só pro Truta saber. Fala, Nicola. O Nicola. Eu ia fazer só uma piada falando que o Truta está lá fora, mas deixa quieto, só você vai entender. Peraí, vamos voltar à série. King, você ia dizer algo? Não. Não ia? Não ia. Então, deixa eu falar, só complementando isso que o Nicola falou do Netflix e tal. Cara, ao mesmo tempo que é uma aposta muito arriscada da Netflix, deles lançarem a série inteira, sem antes o público ficar sabendo nem nada, só a gente tem acesso só a dois teasers e trailer. Ao mesmo tempo que isso é muito arriscado, eles têm eles têm uma confiança no material que eles estão produzindo muito grande, né? Porque, cara, House of Cards, ninguém nunca tinha ouvido falar de nada, só sabia que era uma série política com Kevin Spacey. E foi o que foi, assim. Cara, a Netflix, eles têm uma moral muito grande pra fazer isso. E o acordo da Marvel com eles, assim, o contrato que eles fizeram, foi muito assim, tipo, vai, beleza, a gente confia em vocês, então vamos nessa, sabe? E foi um risco muito grande, mas ao mesmo tempo foi um acerto muito grande, cara. que a gente teve, eu acho que é uma das melhores adaptações de super-heróis pra televisão. A melhor. Ô, Sorg, mas você acha que foi um hit? É que, eu não sei, eu tenho duas opiniões disso, assim. Eu não sei se foi não foi arriscar muito, porque eles já faziam isso com outras séries, entendeu? Pra eles, pode ser que seja só mais uma série. Então eles vão lançar de uma vez mesmo. É que pra gente tem uma repercussão muito maior. Você não acha? Cara, eu acho que assim, o risco primeiro é que o público não nerd tinha... até a gente, os nerds, o que a gente tinha de referência de Demolidor? O filme ridículo do Ben Affleck. Eu gosto. Não. Tinha o Julgamento do Incrível Hulk, cara, que é muito melhor que aquele filme do Ben Affleck. Tá, cala a boca, deixa só que falar. O Julgamento do Incrível Hulk e o Demolidor tem os dentes do meio separado, cara, mas enfim. Cara, aqui, o que a gente tinha de referência, tanto o público nerd quanto não nerd, é o Ben Affleck vestindo aquela roupa vermelha, sabe? E eu coloquei isso no meu texto que saiu hoje. Se não fosse a Netflix, cara, eu ia estar com os dois pés atrás pra essa série. Porque é um monte de ator que você não conhece, com exceção do Vicente D'Onofrio e da Débora, que fazia True Blood. O resto, cara, ninguém nunca tinha ouvido falar de Charlie Cox, sabe? A Rosário Dawson, beleza, mas ela é uma participação muito pequena. O Fogg também é um atorzinho que, sabe, geral tava cagando. Então, assim, se não fosse pelo nome da Netflix, cara, eu tinha postado todas as minhas fichas que ia dar uma merda muito grande nessa série. Mas, assim, você tem um histórico de House of Cards, de Marco Polo, de... Agora tem a série nova que eles estão fazendo de que chama The Return, Better Call Saul, sabe, que é um spin-off de Breaking Bad. Então, assim, eles têm uma moral muito grande, tanto em produção, tanto em qualidade visual, quanto em roteiro. Então, assim, pelo menos pra mim, a ânsia que eu tava pra assistir essa série era por causa do nome da Netflix, cara. Sorg. E graças a Deus eles fizeram bonito. Sorg. Fala. Esse torneio, eu vi o primeiro episódio hoje, eu gostei e ouvi o restante. Eu não entendi o que você falou. Esse Return que você citou aí. Ah, tá. É legalzinho. É legalzinho. Distante. Mas vamos voltar pro Demolidor, não, não importa. Sim. Then you say goodbye. I watch you walk away. I'm the lucky guy. Bom, vocês querem falar dos personagens? O senhor quer apresentar o podcast? Dorugan! Desculpa. Ai, caralho, puta, não. Não, você fica gaguejando. Você fica gaguejando, eu dei ideia. Beleza, não vou falar mais. Não, não Dadá, para, Dadá, para. É uma bicha esse Dadá, cara. Dadá é truta, cara. Dadá é truta. Não, mas é exatamente o que eu ia falar. Vamos falar. Vamos. Caralho. Não, na verdade eu ia falar pra gente. Eu ia comentar pra gente falar do plot como um todo e depois a gente fala dos personagens. Você, Dadá, você que tá todo saidinho aí, explica pra gente, senhor Fodão, do que se trata a série como um todo, o arco todo da série. Não pergunta pra mim. Você sabe que eu vou fazer cagada. Cara. Ah, não, o senhor não, senhor fodão, o senhor não... Não, não sou, eu nunca seu... falei. Eu sua... nunca falei. Sorg sua... é muito melhor pra fazer esse tipo de coisa do que... Sua bicha paga. Aproveita o King, cara. Tá bom, vai lá, King, faz essa fineza pra gente, vai. Ó, a série em si, né, mostra desde o início lá os jovens recém-formados, né, os abacates da lei lá, o Nelson e o Murdoch. Formando, né, seu escritório de advocacia e mostrando, né, o Murdoch com a sua vida dupla, noturna, ele como um vigilante. Até então, naquele momento, não havia nome, ele usava aquela roupa preta, ninguém chamava de Demolidor ou Daredevil, nada disso. E aí a coisa começa a esquentar mesmo quando entra na trama, né, o Wilson Fisk e aquela tríade, né, você tinha os Hulk, russos, os japoneses e os chineses lá. E o Wesley, né, que é o Coruja, que em nenhum momento eles chamam de Coruja. E essa rapaziada aí do mal humano tá se envolvendo além de tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Mas a ideia toda é para poder comprar os prédios, né, abandonados ou destruídos pelaquela luta lá dos Vingadores na cozinha do inferno, né, na Hell Kitchen. E aí a trama toda é essa, né, o Demolidor, a dupla, o trio, né, a Karen Page lá, o Murdock e o Nelson lutando lá, ou tentando salvar a cozinha do inferno das garras dessa rapaziada. Enquanto eles tentam fazer as coisas dentro da lei, fazendo durante o dia, né, o demolidor à noite fazendo lá a justiça pelas próprias mãos. Em linhas gerais é isso, sem entrar muito em detalhe como foi. O plot básico, assim, o plano básico do Wilson Fisk, aquele que a gente já viu nos quadrinhos, então, ele quer mesmo é ver o circo pegar fogo pra depois comprar tudo baratinho? Pra as pessoas irem embora ele comprar baratinho? É isso? É um pouco mais complicado, né? Ele vende como se ele estivesse querendo reconstruir a cidade. Então é como se ele tivesse um sonho da vida dele, era reconstruir. Aí tem que analisar lá o histórico dele, aí mostra ele desde a infância, por que que ele é assim. E aí, bom, ele acaba mostrando ele matando o pai dele, que o pai dele era candidato a vereador. Aí se envolveu lá numa dívida pra se tentar ser eleito. Só que o pai era um fracassado, acabou perdendo a eleição e era um cara violento. Aí teve uma briga com a mãe dele, foi defender a mãe, e ele simplesmente matou o pai a martelada. Então, e a partir disso forma o caráter, né? Se é que tem algum. Construiu o caráter dele, né? Construiu o caráter dele. E aí. Desculpa, então, aí basicamente isso. Então, construiu o caráter dele a partir disso. E aí ele ficou com essa ideia de que não, precisava reconstruir. Sempre lembrando o pai, né? Querendo mostrar que realmente ele era alguém importante. E ele ficou com esse sonho de reconstruir, aí no caso, a cozinha do inferno. E aí sim, ele armou um esquema todo nessa linha que o Léo falou, de usando meios ilegais de botar as pessoas que moravam naquele prédio, nos prédios ali da cozinha do inferno para fora, sendo que cada grupo desses, russos, chineses, o próprio Coruja e os japoneses, tinham alguns interesses específicos ali naquela região. Mas a ideia básica é isso mesmo, é tentar ali arrumar dinheiro para comprar ou despejar essas pessoas que não queiram sair e a partir dali fazer uma construção nova daquela parte da cidade. Particularmente, eu achei muito bem contada a história do rei do crime, como ele chegou a ser, a infância dele. E outra coisa, no início, a gente começa a ver a série, a gente nota que a primeira intenção que é mostrada para a gente é que ele realmente quer entrar, ele entrou, né, para poder se meteu na tríade, e depois a gente vai vendo que, na verdade, ele tinha planos, né, para ir subjugando cada uma dessas facções, né, e também as facções tinham planos para subjugar ele também, entendeu? Tem certas viradas, né, no roteiro, né, que a gente vê ele, às vezes, sendo dominado, a gente vê brilhantemente como ele foi, jogou a coisa na mídia para poder reverter a situação, tipo assim, foi bem trabalhado o personagem Rei do Crime. Cara, eu vou te falar que ele sim, ele... A gente já vai falar dos personagens. Aliás, algo mais acrescentado à história que vocês... Pode soltar spoiler. Seguinte, ouvinte. A gente vai soltar spoiler mesmo, você já deve ter notado. Então, não reclame. A gente vai pensar no caso se a gente vai colocar um aviso de spoiler antes de spoilers. Colocar uma sirene na edição do podcast, cara. Antes de falar... Enfim. Algo mais a ser dito a respeito do plano em si, da história da série como um todo? Não, tá ótimo. Plano geral não. Falamos demais já, eu acho. Então é isso, né? Tá bom. Vamos pro personagem. Vamos falar dos personagens. Primeira coisa, Matt Murdock, que fez o favor de algumas pessoas molharem as calcinhas. O que vocês acharam do cara? Nossa, o Mo ficou triste agora. Cara, bom, muito bom. O Mo foi botar a calcinha na secadora. Esse sujeito, ele já tinha aparecido em algum lugar? Cara, eu particularmente nunca tinha ouvido falar dele. Então eu entrei, hoje na hora que eu tava fazendo o texto, eu entrei no IMDb pra ver a filmografia dele. Mas, cara, não assisti nada que ele fez. Mas assim, depois do Rei do Crime, eu acho que pra mim é o melhor da série, assim. Ainda que tenha umas paradas que mais pra frente a gente vai comentar na hora que for falar das coisas que não gostou. né, Nicolau? Mas eu achei, assim, ele um excelente Matt Murdock, assim. Você tem... o Matt Murdock dos quadrinhos é psicologicamente desajustado, né? Ele é um cara, sim, totalmente explosivo. Ele parte pra ação sem pensar nas consequências, nem analisar o contexto. Enfim, ele vai... Nossa, sem saber se ele vai dar conta da porrada, enfim... E o Charlie Cox, cara, ele foi muito bem, assim. Tem uma cena em particular, que é quando ele encontra o rei pela primeira vez, quando ele vai no, na galeria de arte conversar com a Vanessa. E, cara, aquela cena que ele mostra ele apertando o punho, assim, quando ele escuta a voz do rei, ele ouve o batimento dele entrando, e ele escuta a voz dele conversando com a Vanessa, e a cena foca no punho dele fechando. Você vê que ele tá louco pra partir pra porrada em cima dele, ali na frente de todo mundo, cara. Eu achei foda, assim. E eu acho que o Charlie Cox, ele, acho que ele fez a lição de casa. Se ele não era nerd, ele leu bastante coisa. Ele leu muito, ele pesquisou muito, assim, deve ter lido muita coisa, assim, sobre o personagem. Fez a lição de casa e, pra mim, depois do rei, ele é o melhor personagem da série. Cara, nessa cena é legal porque o... Por que que era? Esqueci. Ô, cara burro! Puta que pariu, Dada. O desgraçado fala da... Ah, meu Deus. Cara, então fica quieto, Dada. Esqueci, cara, vai tentando lembrar aí. Cara, tem algumas coisas assim que eu gostei. Depois a gente fala mal, né? Tem algumas coisas que eu realmente gostei bastante, assim. Primeira coisa, ele convence como um cara cego. Por mais que seja um cara cego com poderes. Ao contrário do Ben Affleck, ele não fica olhando pra cima pra falar que é cego. Segundo, o que eu gostei nesse Demolidor é como eles mostram os poderes dele. Primeiro, o radar. Não tem radar, não é mostrado radar. Ele simplesmente, você dá a entender que ele é um... Ele tem uma percepção muito apurada por causa da combinação dos sentidos dele. Ele ouve, ele sente, ele cheira, então... Pode até ser que em algum momento mostre o radarzinho dele. Mas eu tô achando ótimo eles não gastar dinheiro com efeito especial, sacou? Puta, pra mostrar isso. É ótimo. Não, é ótimo. Então, ó, o cara tem uma percepção foda e consegue lutar mesmo sendo cego. Tá ótimo, não precisa mais do que isso. E a forma... Mostra ele usando o radar mesmo? Não? Beleza, não, pode falar. É uma ceninha só, acho que ele com a enfermeira lá. Ela perguntando como é que ele enxerga, aí ele fala, aí mostra uma cena muito rapidinho, aí ele fala, é como se eu visse as pessoas em chamas. E aí mostra uma cena meio amarelada, Eu é tipo aquele efeito da Matrix dele... no final, a Matrix dourada. Eu achei essa visão dele muito merda, cara. Não gostei. Não, na verdade, pra mim, aquilo não é o radar, não. Aquilo é só como ele enxerga, porque ele sente o calor das coisas, pessoas, coisa e tal. Não é bem o radar. Exato. É o odor, na verdade, né? É o odor aqui, mas não é o calor. Mas ele não, ele sente o calor da pele, das pessoas, esse tipo de coisa. Mas então, que sente. Peraí. Calem a boca! Um de cada vez, Sorg. Tem uma parada da visão dele que é muito merda. Que quando o Fogg descobre que ele é o mascarado, e aí eles ficam naquela DR interminável no apartamento e tal. E aí o Fogg fala pra ele: então você não é realmente cego. Aí ele fala pra ele: não. Cara, eu achei isso muito merda, sabe? Porque, tipo, eu enxergo o mundo em chamas. Porra, eu sei que não tô falando isso como se fosse radar, mas essa visão dele, assim, eu achei muito batido, achei muito porra, sabe? Aí vai ter um monte de nego falando, mas ele não é cego, então, não sei o que. Cara, que pra mim ele é cego, sabe? Ele é cego. O Frank Miller, o que ele fez pra justificar essa habilidade sobre-humana dele... É exatamente um radar, como se ele fosse um morcego. Ele tem uma percepção a mais que ele consegue jogar no ambiente, e essa percepção volta para ele definindo o que está que ao redor dele. Agora, essa parada dele falar que ele não é cego e enxerga o mundo em chamas, cara, eu achei muito bosta. Eu acho que, cara, no o Demolidor do Ben Affleck, a forma como ele enxerga as coisas... A forma como ele sente as coisas, eu achei muito mais palpável do que dessa. Não, eu não gostei. Sabe por quê? O meu problema com explicar, com mostrarem visualmente o poder do Demolidor é que é a mesma. Você explicar pra uma pessoa como ele enxerga o mundo é a mesma coisa que você tentar explicar pra uma pessoa que nasceu cega o que é vermelho. A gente não tem parâmetro. Cara, você não tem que tentar mostrar. Entendeu? O cara tem os sentidos ampliados, ele sente o ambiente à volta dele. Pronto! Pronto, né? Pronto, exato, entendeu? Ah, vai ver que é por isso que isso é pouquíssimo mostrado. Sim, tanto que a forma como eles mostram as outras coisas, quando ele fica muito puto, sequestram lá a enfermeira noturna, né? E ele fica muito puto, ele vai na janela e ele começa a ouvir. Cara, aquilo é muito. Aquilo sim. Isso. É muito mostrado, porque ele vai. Vai filtrando os sons. Ele vai filtrando, cara. Primeiro aquela cacofonia e ele vai refinando. Sacou? Uhum. Até ouvir os russos falando. Aquilo é muito bom. Ou então quando ele acorda no apartamento dele falando, pô, tem um cara vindo de porta em porta usando a colônia tal, vamos ficar esperto. Cara, é isso. Isso você tá mostrando muito bem. Mas não tenta mostrar o radar, cara. Não, isso aí foi bem. Se fizeram isso, já não, deu uma brochada. Eu acho que os caras fizeram isso. Porque é o seguinte, cara. Você fica se perguntando o tempo todo: pô, como que será que é a visão do cara? Como é que ele enxerga? Como é que será que ele sente? Não enxerga, sabe? Dada, ele é cego. Não enxerga, eu sei. Mas assim, isso pra gente, tá? A gente tá acostumado com o Demolidor. Entendeu? Chega aqui, toma café, senta aqui na cama, troca uma ideia comigo. A gente tá acostumado com ele. Agora. A galera que Dadá, não peraí, sabe... peraí, Dadá, como é que é? Você senta na cama e troca uma ideia com o Demolidor? Isso é uma bichona! Eu não entendi isso aí que você falou. Eu tenho o Alamur no blog, eu não sabia. Então, gente, eu acho que isso daí, de repente, foi um recurso, tá, que usaram, foi um expediente que usaram para as pessoas que não conhecem o personagem. É exatamente isso que eu tô querendo dizer, cara, entendeu? A gente tá acostumado a ler o Demolidor e sabe mais ou menos como que funciona. A gente não tem sentido aranha, mas a gente sabe como é que funciona. Sim, né? Dadá. Parece as coisas do Homem-Aranha, mas não precisa saber como é que funciona. Mas enfim. Mas isso daí. Mostrar cara, essa coisa. Peraí, deixa eu falar. Desculpa, é que você para de falar ao mesmo tempo que eu e começa a falar ao mesmo tempo que eu. Aí fica uma merda. Vai, fala aí, terminei. E isso aí, cara, foi só um. Ó, é assim que faz. Entendeu? Tanto é que ela é mostrada uma vez só. Muito embora o Nelson saiba de como ele enxerga. Porque ele fala, ele diz, que você realmente é cego? Ele é. Sou, né? Mas você enxerga. Não, ele fala, eu enxergo, ele mas. Ele fala que não. Ele falou, não. Então você não enxerga? Ele falou, não, eu enxergo. Eu enxergo o mundo em chamas. Mas aí, isso pra não, mim. Não, ele não fala mundo em chamas. Ele fala assim, eu enxergo. Fala, aí cara, Não. O mundo em chamas ele fala pra enfermeira lá só. Não, o Nelson. É a única cena que. Não, pro Nelson ele não fala, não. Não, ele não fala, mas o Nelson fala pra ele, eu sei, mundo em chamas. O Nelson já sabe como é que é. Ele já falou isso alguma vez pra ele. Exatamente. Tá postando como se tivesse falado de alguma maneira. Ah, mas ainda assim, cara. Pra mim é um recurso batido, porque tipo assim, o meu termômetro das pessoas não nerd para as coisas nerd que eu gosto é minha esposa. Então, ela chegou no. Eu tava assistindo a série fim de semana, ela chegou justo na hora que o Stick e o Matt estão lutando no apartamento. Ela parou, sentou, perguntou o que era, falou, demandou os personagens, o quadrinho, etc e tal, ele segue, blá blá blá. Ela parou, ficou olhando a cena assim, os dois quebrando o pau. Eles não são cegos. Eu falei, são. Não, eles estão se olhando, saca? Eles estão se olhando. Tipo, um cego não agiria assim, com o rosto voltado pro rosto da outra pessoa e o olho mirando no olho da outra pessoa. Então, esse recurso do mundo em chamas dele é pro público médio, sabe? Pro público regular, assim, pra falar, pra eles terem uma desculpa, falar, beleza, ele é um ninja, mas ele não é tão cego, ele enxerga o mundo em chamas, sabe? Mas ainda assim, cara, eu achei muito, muito ruim. Eu acho que só mostrando ele usando os sentidos, o olfato, a percepção, tipo aquela luta no primeiro episódio, ele tá lutando com o cara, daí o cara cai perto de uma corrente, ele escuta a corrente balançar, saca que o cara tá pegando. Cara, já é suficiente, velho. A Milena, ela também, ela não lê quadrinhos, ela tava assistindo comigo, ela entendeu perfeitamente, o cara tem o sentido apurado e é o suficiente pra ele conseguir lutar mesmo sendo cego, perfeito. Também acho, né? Entendeu? Fala também em determinado momento que ele também consegue sentir deslocamento de ar. Só isso daí já dá o posicionamento certinho pra pessoa. Exato. O batimento cardíaco, entendeu? É que o Léo falou, sabe? Os outros sentidos ampliados dele são bastante pra justificar as peripécias que ele fala. Sabe que ele faz. Vai saber como parar os golpes, como usar o ambiente. Sim. Não precisa tentar transformar criar uma visual, algo visual, né, uma manifestação visual de uma coisa que não é visual pra gente entender. Caga, cara. O seguinte, ó, isso aí cai naquele negócio que eu falei no grupo, entendeu? O Demolidor e o Homem-Aranha sofrem do mesmo problema. Os dois sabem o que vai acontecer, mas acabam tomando, entendeu? Porque, porra, ele fala o tempo todo que, eu consigo sentir os movimentos do músculo e sei que onde vai estar a mão, sei lá, enfim. E a velha vai lá e dá um Hadouken no meio do peito dele, ele não percebeu isso? Mas não, aí não, que tá, Dada. Aí. Ela tem um treinamento que nem aquele ninja lá que foi controlar a respiração. Ela também tem essas técnicas também. Ela não é só uma velhinha em defesa, não. E outra, Dada, isso na verdade pra mim. Aí tem uma outra coisa que é o seguinte: que pra mim conta muito a favor. O Matt Murdock, ele tem a percepção dele apurada, mas ele continua sendo humano. Ele é um cara que foi treinado por um velho cego foda, mas ele continua sendo um humano e nada mais do que um humano. Então eu acho ótimo que encham ele de porrada. É uma coisa que eu gostava muito na primeira série, no primeiro Batman Animated, a primeira temporada. Cara, que o Batman apanhava pra caralho. Qualquer bandidinho e a boca tava cadeirada nas costas dele, cara. E é ótimo isso, porque... Meu, é um cara real. Cara, não, eu gosto de ver ele lutando e não ser tipo a Viúva Negra, entendeu? Que enche um monte de cara de porrada e não nem bagunça o cabelo. É verdade, mano. Uhum. Tipo, você vê que ele faz umas acrobacias, ele faz umas firulagens, porque ele é ninja, ele é fodão. Mas, cara, ele apanha, ele erra porrada, ele apanha e sente dor. Pô, aquela cena do corredor não precisa falar nada, né? Agora, só um adendo pro lance do radar. E o radar, se ele realmente fosse mostrado, explicado como nos quadrinhos, esse radar, da maneira como mostrado nos quadrinhos, explicaria a precisão que ele teria para arremessar os bastões. Ali eu achei que, tipo assim, só aquele sentido dele não teria como ele arremessar os bastões usando as coisas com a precisão, não. Ô Groot, às vezes mais é menos. Às vezes menos é mais, cara. Mas eu falo uma observação. Mas olha só, só conta a vocês o negócio dele apanhar de não sei o que não era pra ele apanhar. Isso é explicado logo no segundo episódio, ele conversando com o pai dele, quando ele fala por que o pai dele apanha tanto lutando. Ele fala, não, eu sei de onde o soco vai vir, sei a porra toda, só que às vezes não dá tempo, você tem que tomar. Sim, sim, sim. Aliás, esse lance do pai dele também é uma coisa que eu achei muito legal, que eles focaram muito na questão da determinação dele, cara. Isso eu achei bacana, isso eu achei que é uma coisa que compõe muito bem o personagem, é uma característica determinante dele. Ele é um cara muito determinado, então você pode moer ele de pancada, que ele vai dar um jeito de levantar e vai dar um jeito de continuar. Isso é muito bom, eu achei muito bom mesmo. Cara, tirando essa questão aí do radar, eu não tenho que reclamar desse Matt Murdock. Do isso também não. Agora, vamos pro resto do trio, vai. Fog Nelson. Cara, esse cara que faz o Fog Nelson, ele não me é estranho. Não, ele já fez alguns filmes já, assim, eu me lembro dele, também não me é estranho. Ele deve ter feito algum filme... de molecada, alguma coisa tipo besteirão americano, alguma coisa desse tipo, cara. Se eu não me engano, ele tá no Efeito Borboleta, não tenho certeza. Sim, não sei. Ele tem um jeito de cara que faz. Ele tem um jeito de cara que sempre faz o capanga genérico número 3, sacou? Eu olho pra ele e me vem essa imagem na cabeça. E a piranha lá é a. Como chama, desgraçada? Débora Anwar. Karen Page. Então, Débora. A Karen Page é... Débora. Cara... Cara, deixa eu falar um negócio que me incomodou pra caramba no Fog. Tipo, pra mim, ele ficou bacana quando ele finalmente descobre que o Matt é o Demolidor, assim, que ele teve uma profundidade maior. Puta, eu não gostei. Então, ele é cara, ele é, pra mim, até lá, ele é um personagem que... Ah, ele aparece em cena... Opa, lá vem uma piada. Aparece em cena... Opa, outra piada. Aí aparece em cena, mais uma gracinha. Sabe? Aí no final eu falo, caralho, esse cara só serve pra fazer gracinha. Até quando ele dá um chega pra lá na piranha, lá, ex-namorada dele, no onde eles trabalhavam antes, lá, Landman's X, sei lá. Ele fala, porque você não tem alma, quando você, no começo de carreira, você era uma pessoa que se importava, blá blá blá blá blá. E tipo, sabe, você ainda fica com aquele risinho assim no canto da boca, porque é engraçadinho. Uhum. Cara, isso foi me cansando. Mas aí quando ele finalmente descobre, e aí ele começa a ter um caráter mais sério, tipo, foda-se, você não é meu amigo, você é mentiroso. Aí sim, cara, pra mim ele foi desenvolvido melhor. Mas até então ele é um alíviozinho cômico bobo. Sorge, também eu gostei dele também quando mostrou também ele nos tempos de juventude com o Murdock também. Eu achei que ali foi interessante também a ideologia dos dois, a amizade dos dois sendo formada. E realmente, dos 4, 5 capítulos finais, ele realmente começa a ter um pouco mais de relevância, não é só um alívio cômico. Aham. Uhum. E essa, aqueles flashbacks da faculdade, cara, é muito Homem Sem Medo do Romitinho, do Frank Miller, cara. Gostei. É muito aquilo. Gostei. Ô King, você ia dizer o quê? É, só um contraponto, assim, eu concordo que a parte comédia foi um pouco exagerada, começou a cansar, mas independente disso, a química entre os dois, né, a relação de amizade entre os dois, apesar do momento piadista, ficou muito incrível. Eu achei Sim, muito realista. Né? E, cara, acho que assim, além da cena do pai e do filho lá, que realmente parecia... Aí, por eu ser pai, de repente tem uma influência, eu achar aquilo ali muito mais emotivo que deveria ser para uma pessoa que não tem filhos, coisa e tal. Eu achei que essa química aí também com a Karen Page lá, a moça loura lá, que eu não sei o nome, ficou muito bacana. A relação dos dois, mesmo ou no presente ou no passado, mostrou que parecia realmente serem dois amigos. Pode até ser que os atores sejam amigos e tenham trazido isso para os personagens. Mas que ficou incrível, realmente ficou muito bacana essa relação dos dois, tipo, lembra muito o quadrinho mesmo. Ficou sincera, né? Ficou sincera a relação entre eles. Foi, exatamente. Sincera mesmo. Eu também curti. Eu acho que eles funcionam bem junto, apesar de nesse começo ele ser muito piadistazinha. Mas eu acho graça como ele fica indignado, que tudo que o Matt faz, ele acha que o Matt tá comendo alguém, cara. É muito idiota, mas eu acho engraçado pra caramba. É engraçado como o personagem cresceu na... Sim. Ele é parte importante, né, cara, no seriado, assim. O jeito dele, assim, a... Não é engraçado escrachado, você não dá risada, mas ele cresce, essa parceria dele cresce muito durante o seriado inteiro, né, cara? Muito bom. Mas vamos falar da Karen Page agora. Não sei, enquanto ela não usa droga, ela tá me parecendo meio sem graça, assim. Tipo, a menina é ok. Não... Eu achei a aparição dela muito forçada, tipo assim, ela aparece assim, achei um personagem muito sem sal, porém, nos últimos capítulos, último, se eu não me engano, ela mata um cara, ela fala que assim, mata aquele assistente do rei do crime, você não é a primeira pessoa que eu mato. Ali, já plantaram sementinha do mal, mais pra frente, pra explorar o que ela poderia ter feito. Isso fica meio... durante a série, eles comentam, acho que umas duas, três vezes, que ela tem um passado meio pesado, assim. O Ben-Hur que fala pra ela que, tipo, eu pesquiso as minhas fontes, né? Ela dá aquela olhada, tipo, ui, caralho, né? Me descobriram. Então ela tem um lance. Ela foi pra Nova York fugida de alguma coisa. Inclusive... Só que isso fica subentendido, né? Inclusive, quando que fala pra ela pegar as coisas e usar e botar na internet, ela fala que não, porque ninguém ia... Ela não ia ter credibilidade justamente Exato. No passado dela. Exatamente. Mas assim, eu não... Sei lá, não... Tá ótimo, é um personagem que tá como coadjuvante, não vai acrescentar muita coisa. Tem só o plot mesmo dela fazendo o corre de início lá com o Ben Hirsch. E não tem que mostrar muito mais do que isso mesmo. Tá de bom tamanho. Aliás, falando em Ben Hirsch, alguém surtou porque o Ben Hirsch é negão? O Groot surtou. Não. A gente vem comentando sobre isso no WhatsApp, na lista de e-mails. Tipo assim, eu achei que não tinha necessidade de mudar a etnia dele, tá? Ó. Achei que não tinha necessidade, porque tem uma quantidade de personagem negro, inclusive o personagem sinistro é o Tucão. O Tucão tá lá, filho. O Tucão tá na parada. Eu falei, porra, quando eu vi assim... Tucão é um bosta. Ô, Groot, Tucão é um bosta, cara. É hilário demais ele tá ali, cara, entendeu? Tá na série. Mas voltando pro... Eu achei muito, muito, muito desnecessário mudar a etnia dele. E achei o ator fraco. Eu achei o ator fraco para o personagem. Groot, sinceramente, eu acho que ele tá ali pra cumprir cota, cara. Sinceramente. É mesmo, ele spoiler logo também, ele morreu, foda-se. Não, o que o Groot falou de ser necessário mudar a etnia dele, eu acho que, porra, não fede nem cheira a mudança de etnia que fizeram nele. O grande problema pra mim é exatamente do ator ser o mais fraquinho do pessoal que tá ali no elenco de apoio principal. Ele é a ponta fraca, já por terem mudado a etnia dele, ficou um negócio mais escrotinho mesmo. Mas quanto à mudança de etnia, pra mim é tranquilo, não faz diferença. Sim, a etnia ter mudado a etnia. Isso faz alguma diferença pra quem conhece o personagem. Pra grande maioria que tá vendo ele, não sabe se ele é azul, não ia fazer diferença nenhuma. Sabe, é, exatamente. Ele é japonês. Sabe, né? Etnia? Agora, o cara é fraco mesmo. O ator é fraco. Sabe o que eu falo sobre essa etnia? Porque, tipo assim, a gente não vê personagens que são realmente negros por serem colocados como brancos. Por quê? Sério mesmo? Porque a gente vai entrar nessa discussão, cara? Não, não. Só os personagens. Ó, oh, o negócio é o seguinte, a etnia do Ben Urshi é uma característica marcante do personagem? Não. Então foda-se se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é verde. Ponto. Se alguém mudasse a etnia do Luke Cage, não ia fazer sentido, porque a porra do background do personagem é de negão do Bronx, então obviamente não pode mudar, é simples assim. A não ser que porra. Botasse o Eminem pra fazer, que ele queria ser preto, coisa e tal. Entendeu? Você não pode mudar a cor dele, você não pode mudar a cor do Pantera Negra, entendeu? Porque aí você não faz sentido. Mas o Tocha caralho. Amarela. O Tocha Humana, foda-se. Não faz diferença nenhuma. Chega o cara com uniforme preto de Pantera e tal. Olha o Pantera Negra, tira a máscara, puta loirão, né? Como assim, cara? Porra! Ah, eu... É, não, o cara tira a máscara, um puta do leão. Não, sou o príncipe de Wakanda na África. Ah, vai se foder, né, bicho? Calma, porra, aí, não. Isso aí foi feito, hein? Ah, Ultimate 3 tá aí. Tá, né, Ultimate 3 não existe, a gente tá falando Demolidor. Exatamente, pô, foda-se o Ultimate 3. Vocês estão falando isso, que ele é o atorzinho mais ruinzinho dali? Eu acho que vocês falam isso por causa da expressão dele, porque ele tem a cara de bulldog. Aquela cara amassada dele é muito esquisita. Não, cara, o Dada... O que me incomoda, cara, é que, assim, o Urk, nos quadrinhos, é um cara que ele tem um peso, assim, até por tudo que ele já passou, por ele saber da identidade do Matt, a Electra já tentou matar o cara, e o caralho... E beleza, ele tem uma profundidade, só que aí você chega na série, é um repórter clichê, ok. É um cara que tá cansado, velho, pinto não sobe mais, e ele não passa disso, cara. Não, mas o Sorg, uma coisa que me incomodou é que parece que no roteiro tentaram dar esse peso pra ele, o ator que não conseguia transmitir. Isso era o pior de tudo. Isso foi o que me incomodou de verdade. Sabe qual é ruim mesmo, cara? Ele faz umas caras meio de. Sabe? É, exatamente. Eu pensei assim, parece um Morgan Freeman. Morgan Freeman. Genérico. Genérico, isso aí. É, porque, tipo, o personagem, ele foi escrito pra ser o senhor fodão, tanto que ele fica prevendo o que vai acontecer, fala, não faz isso que vai dar merda, vamos por aqui, faz desse jeito que é melhor. Mas o personagem, o cara tá falando com a cara de quem tá cagando, saco, é? Exato, é. Mas ele morre de uma forma legal. Mas eu acho que ele tem cara de Ben Urshi, cara, que é aquela cara de fudido, saca? Aquele cara que tá, tá sempre babado, deve cheirar mal pra caralho. Aquele cara que deve tomar banho a cada 2 dias, se tomar, sacou? Sim, cheirando. Sabe aquele cara que cheira cigarro e café, assim, sacou? Nossa, podrão, né? Sacanagem, agora... Um banho. Cara, Wilson Fisk. Vamos pro filé, cara. Foda, hein, cara. Cara, eu vou falar, a primeira, assim, quando eu vi o Wilson Fisk, a primeira coisa, porra, eu visualmente preferia que ele fosse um maluco mais imenso. Mas vocês perceberam que eles fazem uns jogos de câmera pra ele parecer maiorzão, cara? Sim. Ô, Léo, mas o Vicente D'Onofrio é alto. Olha o post que eu fiz, tem uma foto do elenco lá, a cabeça do maluco tá uns 20 centímetros acima do resto, cara. Ele é altão, hein? Não, é que o parâmetro que eu tenho... É daquele rei do crime imenso, né, cara? E terem usado o A Espera do Milagre no filme do Ben Affleck pra fazer ele, porra, não ajuda, né? Então você espera aquele maluco imenso, né, bicho? 2 metros e pique, enorme. Mas eu achei do caralho, cara. Assim, eu acabei de assistir o 4º episódio, né? Que é onde eu parei. E eu achei que mostraram duas coisas muito bem. Primeiro, ele não sabe lidar com mulher, cara. A interação dele com a Vanessa tava me incomodando, velho. Tipo, era muito constrangedor, saca? Mas isso é importante pro seriado, né? Sim, é sim, eu acho ótimo. Eu acho ótimo isso. E é uma coisa que eu lembro que o Wilson Fisk, ele não tinha muito jeito com mulher mesmo. E a outra coisa, peraí, o Grute, a hora que que ele se mostra sendo o Wilson Fisk, cara. Que é quando ele fica muito puto com o russo, checheno, sei lá que porra, que aquele filho da puta. Cara, russo. Aquilo é muito Wilson Fisk, cara. Que ele, é muito bom. Que ele tira a cabeça do cara na porta? Que ele tira a cabeça do cara. Nossa, tira a cabeça do cara vira patê, cara. Ó, o personagem, ele começa realmente assim, ele é muito bem trabalhado, o desenvolvimento do personagem, a apresentação dele é muito bem trabalhada, e os rompantes de raiva dele, os descontroles dele, são muito Wilson Fisk mesmo dos quadrinhos, cara. Tipo assim, tá assim na borra, aquela coisa, como é que ele pega o cara e forca, mata, faz o caceta, muito bem explorado, muito bem feito. Não, e assim, quando ele perde o controle, é o primeiro a estar na frente dele. Quando o capanga dele lá morre, ele chega pro maluco e fala assim... Mas por que você deixou ele sozinho? Não, porque ele falou que queria ir sozinho. Ele falou pra eu ficar. Ele mandou. Ele falou assim pra eu ficar. Pra ele queria o maior número de guarda-costas com o senhor. Mano, mas ele enche o cara de porrada, cara. Verdade. É, o outro cara, ele só para quando o coruja vira pra ele e fala, pô, mas ele não fez nada de errado. Ele tava cumprindo a ordem que o cara que era superior a ele deu pra ele, que era pra ficar aqui. Aí ele meio que olha... deu de ombros e sei lá, tira ele daqui. Gente, o momento que ele encontra o braço direito dele morto, mano. Muito foda a cena. Que cena foda, hein, cara? Muito foda. Você vê a fragilidade dele por não ter amigos, não ter ninguém ao redor dele. Era o único cara no qual ele confiava. Você vê assim na expressão dele, você vê que ele tá arrasado, tá destruído, né? Aos poucos o mundo dele vai caindo. Sim, o Groot usou o termo que eu tava procurando, a fragilidade. O Wilson Fisk, ele é frágil, cara. Ele é muito frágil. Isso é mostrado nas cenas quando ele é com a mãe dele. A fragilidade dele é mostrada geralmente... Primeiro eu fiquei puto com aquele negócio de levantar no meio da noite e fazer aquela porra daquele bagulho lá e comer. Eu falei, eu é gordo com aquela porra, cara. Eu só como aquela porra toda vez. Ele, caralho. Pesadelo, arruma lá, faz uma omeletezinha, na hora e come. Beleza. É o inferno. A fragilidade dele é mostrada, assim, é demonstrada pra gente quando dá aqueles flash dele quando ele é pequeno. E vai mostrando o porquê, né? Dele ser daquela maneira, de ter esse problema de relacionamento, como foi citado com vocês agora. Ele não sabe interagir com ninguém. Ele não tem como interagir, ele não tem tato. E já pegando esse gancho daí também, a Vanessa também foi a coisa mais ridícula do mundo que aconteceu nessa série. Ela entra assim do nada, aparece do nada. Pensei assim, eu até pensei que ela tava aceitando ele, tudo ali assim, gostando, porque ela teria algum tipo de interesse por trás, seria um personagem mascarado. Mas eu acho que ela foi muito fraca também. Mas ela só serve pra mostrar o lado frágil dele, cara. Exatamente. Caralho. É, tá, então eu entendi errado o bagulho todo. Não, mas explica. Por quê? Porque deu a entender que ela sabia quem era ele, que ela deu uma de João sem braço na hora que ela vai falar com ele a primeira vez, quando ele resolve abrir o jogo pra ela, ela fala, você acha que eu sou idiota? Eu sei o que você faz. Deu a entender que ela sabia quem era ele e que ela tava ali, era meio que ela tá tentando dar um golpe, coisa e tal. Nicola, foi justo isso que me fez pensar. Eu discordo. Pera aí, Sorg. Não, eu discordo. Eu acho que ela sacou a parada quando o Russo entra no restaurante. Exatamente. E ele levanta e fala, a gente tem que ir embora. Sim. E... Não, o que que tá acontecendo? Não, a gente tem que ir embora. Não. Aí que ela... Ô, Sorg, posso te interromper uma coisa? Vou deixar mais clara essa cena. Eu acho que ela saca o que acontece quando o Russo entra no restaurante e ela percebe que todos os homens de todas as mesas do restaurante eram seguranças dele. Aham. Que então, todo mundo levanta e cerca ele. Eu li e falei, caralho, cara, que foda! Não, então, mas eu acho que ela. É por isso que eu discordo do que o Nicola falou. Aí que ela. Até então, ele é um bilionário. Ele é um desconhecido. Ele é um desconhecido. Nem o Uri que sabia o nome dele. Não, ele é um bilionário, ricaço, careca, esquisito, que tímido. Então vou sair com esse cara, sabe? Tá aí de boa. Mas na hora que isso acontece, que ela saca, porra, esse cara não é um bilionário esquisito, careca, estranho. Esse cara é um pica grossa de uma parada muito fodida, que tem um russo bizarro querendo falar com ele. O restaurante inteirinho não são clientes, são seguranças do cara. Então, porra, um mais um são dois, né? É, exato. Ela não saca o que ele é, o que ele... Ela saca que esse cara deve. Mas ela não é que ela... Ah, eu sei quem é você, eu não, sei o que sim, você faz. Sim, mas é... Tipo, ela foi porque era um bilionário, coisa e tal, babá. Mas ali na hora que ela continua com ele, ela tem algum interesse. Não, eu acho que não tenha sido amor platônico, paixão primeira vista, tipo que coisa. Ela não é que seja amor platônico. Eu só acho que ela tem... Ela... ela tem um senso de sei lá, de ética. Ela tem os mesmos... o mesmo foco que ele, sabe? Foda-se a sociedade. Se eu precisar matar um cara pra chegar no meu objetivo, eu vou matar esse cara, sabe? Ela se afeiçoou a ele, tanto que ela fica confusa, né? Ele fala, olha, Vanessa, se você falar pra mim que você não gostou da minha companhia... ele fala o seguinte pra Vanessa, é só você falar, eu nunca mais venho atrás de você. E ela fala, não sei, eu tô confusa. E ela realmente tá confusa. Você vê na expressão dela que ela não sabe o que faz. Então ela, exato, tá naquela, pô, eu gostei muito desse cara, só que esse cara não é flor que se cheira. E agora, o que, que eu faço? Mas peraí, só uma coisa. Eu acho que, aí vamos lá, tem duas coisas. Uma, eu não gostei da atriz. Eu acho que ela não é muito... Não chega a ser o Ben Urich, mas ela não foi tão bem assim. Mas o que dá a entender, e aí indo um pouco mais pra adiante na série, já no penúltimo, quando ela acaba lá ficando em coma e ela acorda, é que ela não é boa igual a ele. Também ela é tão ruim quanto ele. Sim. Porque chega uma hora que ele fala, ó, eu vou fazer tudo, os caras que fizeram isso vão sofrer muito. Aí ela, não espero nada diferente de você, vai lá e faz os caras sofrer mesmo. Então a mulher também, ela não... acho que ela tem um espírito ruim, ela é do mal humano, achou um cara do mal humano também, e aí foi... Exato. Pra te comer, é isso. Eu falei, a índole dela bateu justamente com a índole do Fisk, a mesma coisa. Mas, gente... Eu acho que toda mulher é assim. Não. Mas Dada, você tem um histórico bizarro, então vamos pular essa. Eu entendi o que você falou, tanto que no meu comentário, quando eu falei dela, eu a princípio até pensei assim, pô, essa mulher, de repente, parece que ela tá entrando na jogada com algum interesse, porque ela tá aceitando muito tudo assim, sabe? Sim. Eu falei no meu comentário anterior que a princípio eu pensei que ela tá entrando naquela com algum segundo interesse que não só amoroso, entendeu? Eu tive mais ou menos essa impressão que você teve também. Mas depois eu acho que não foi muito por esse lado, não. Mas sabendo da relação... que ela acaba. Aí eu não sei, de repente ela vai fazer alguma coisa depois. Não, sabendo da relação dele nos quadrinhos, eu não imaginei que não era nada disso. Aliás, diga-se de passagem, eu achei do caralho eles mostrarem a construção da relação com a Vanessa ao invés de surgir com ela já em coma. Aquela cena que ele chega, ele vira pro assistente dele e fala, não, preciso fazer isso sozinho. Eu achei que ele ia num hospital ver ela na cama, sacou? Aí ele chegou, foi encontrar com ela, eu falei, caralho, que foda, cara. Eu achei muito legal isso. Léo, mas foda é depois, porque tipo, tem um atentado que ele sofre, que ele envenena as pessoas, ela é envenenada, ela fica em coma. Eu achei que ela fosse ficar em coma pra sempre. Eu acho que a gente, de repente, também não pode levar tanto assim tudo em consideração como nos quadrinhos. Por exemplo, o Urich morre, cara. Quer dizer, isso não está no quadrinho, nos quadrinhos. Cara, a origem da Vanessa é completamente diferente dos quadrinhos da série. Da mesma maneira como ele também não conheceu ela, já não conhecemos ela, como foi apresentado no quadrinho também, entendeu? Então tem coisas ali que estão mudando. Sim, obviamente tem coisas que estão mudando, mas eu tô dizendo que eu achei legal, ao invés de simplesmente apresentar ela como um fantasma, como uma pessoa que tá em coma, ele fica lá devoto pra ela o tempo inteiro, mostrar ele conhecendo e construindo a relação com ela. Isso eu achei muito bom. Ah, mas isso faz parte pra você, pra entender, como o Groot falou, a fragilidade. Você nota a fragilidade nesse período, né? Sim. Não, cara, isso, o que o Léo tá falando é o seguinte, que pro cara que é fã de quadrinho, essa cena foi surpreendente, que chega lá e a mulher tá viva, ele tá conhecendo ela agora. Porra, legal. Assim como depois do envenenamento, quem conhece a história em quadrinho acha que ela vai ficar em coma pra sempre. A filha da puta vai lá e acorda. Isso pra quem é fã é muito legal, entendeu? Que pega o fã. É legal, eu achei bem bacana, achei bem bacana mesmo. Aliás, falando no assistente, cara, eu curti muito esse personagem que é o assistente dele, mas eu curti pelo seguinte: você lembra nos anos 80, quando ele andava com um assistente meio japonês? Eu não sei se é o mesmo personagem, se é baseado, se teve alguma coisa parecida depois, mas eu achei muito do caralho. Eu acho esse tipo de personagem muito divertido, sabe? Aquele cara meio almofadinha, assim, que lida com a peãozada, bota os caras no lugar deles, sacou? Eu achei que ele fosse o cabeça de martelo. Não. Caralho, Dada, porra! Não, porque é o seguinte, tem um Homem-Aranha aí, que eu não lembro qual que é o Homem-Aranha, mas o assistente dele é o cabeça de martelo. Não, sim, eu achei que ele pudesse ser o Rosa depois, mas é, não é. E cara, eu também. Então, a hora que tipo assim, eu vi ele pegando o lenço assim, eu achava que ele era o Rosa, cara. Ele pegava o lenço assim no bolso, enxugava assim, olhava assim, meio esquisito. Eu achei que ele era... Não, o James Wesley, ele eu acho, se eu não me engano, é que ele é a criação do Frank Miller. E ele é um velhinho de óculos, assim, ele não passa disso. Ele é o cara que faz as coisas pro Wilson Fisk, sabe? Tipo, manda matar o cara. Ele vai lá, liga pro assassino, ó, pra você matar o cara, sabe? Ele não passa disso. A princípio um teste de ferro, né? E depois a gente vê que ele é tipo um secretário mesmo, pessoal do cara. Né? Sim, mas é legal que ele é o cara que resolve a parada, isso foi muito bom. Mas eu achei... Muito bem construído, cara. Sim, foi um personagem também. Cara, aquela cena que o Wilson Fisk tá moendo a cabeça lá do russo na porta, dá uma esguichada na cara dele. Ele só dá uma olhada, tipo assim, caralho, meu, que saco. Aí levanta, com toda a calma do mundo, limpa, pega o lenzinho pro chefe. E aí? Carro. E agora? O que você quer? Aquela cara de caralho, que saco, né, meu? Não, é muito bom mesmo. Mais maneira é ele virando pro Wilson Fisk, você sabe que isso vai causar uma guerra, né? Fez merda. Eu tô contando com isso. Então beleza, você tem um plano, vamos nessa. E foda-se. E a relação deles é legal, cara. Porque embora ele seja um funcionário, né? Ele acredita. É o que vocês falam. Não, não só isso. Eles têm uma relação meio que de amizade, né? Sim. Eles têm uma relação Batman-Alfred, assim, sacou? Tipo, porque o Fisk, ele realmente é grato a ele. O Fisk gosta muito dele. Tanto que quando ele morre, o Fisk fica arrasado. Sim, né? Sim, ele dá um beijo nele. Né, a cumplicidade, você vê realmente um envolvimento dos dois. Na verdade, ali, de todos os personagens, pode tirar a mãe, pode tirar a Vanessa. Ele é o personagem mais próximo do Rei do Crime. Sim, sim, com certeza. A cumplicidade, há um envolvimento que não foi mostrado, talvez seja mostrado mais à frente. E realmente, quando tem aquela cena que ele manda limpar o corpo do cara... Ele fica, tá arrasado, ele não sabe nem como reage. Ele vai lá, até beija a testa do cara. É uma cena muito bem feita, cinematográfica e muito bem feita. Tanto que a cena do pesadelo da Karen depois, ela conseguiu me enganar. Eu não achei que fosse um pesadelo dela. Porque seria a reação que eu acho que ele ia ter mesmo, se ele soubesse quem foi que matou o cara. Eu só acho que muito palha foi a Karen matar ele, porra. É, isso aí tá dos piores momentos. Muito palha. Sério, cara? O cara, ela tava drogada. A desculpa pra matar ele foi ridícula, cara. O cara é um moda foca lá, um sinistrão. Aí ele vai, deixa a arma carregada em cima da mesa, vai ter no telefone. Sim. Porra! É, isso aqui, eu concordo. Olha só, cara. Garoteou. Olha só onde é que a arma tá. Mais perto dela do que dele. Carregada, ele tem que botar a arma perto dele, carregada, e ela tava doidona, largadona, drogadona. De repente ela dá avançada na arma e tem discernimento pra atirar no cara, engatilhar. Não, cara. O fato dela simular que tá drogada não tem problema. Eu acho que aí poder tudo. Agora, o fato do cara ser um expert, um assassino daquele lá, o cara frio, calculista, cheio de planos, aí ele vai e deixa a arma ali no meio do caminho. Muito carregada, né? Vacilada de jeito, né, cara? E vai atender o telefone. Ah, não. Aí, cara, foi aquele momento do sorrego lá. Ah, para com isso. O King, tanto que eu achei que a arma não tivesse carregada mesmo, que nem ele fala, né? Que ele dá mano Miguel. Você acha que ia deixar a porra da arma carregada em cima da mesa? Eu falei, ah, pelo menos o cara é esperto, porque tudo dele é calculado 300 vezes. Exato. Aí vai a filha da puta, puxa o gatilho e mata o cara. E tentou blefar ali. Foi muito ridículo essa cena. A morte muito ridícula. O personagem até interessante. É pena. Pena que ele morre desse jeito merda. E a enfermeira noturna? Que eu vou chamar ela de enfermeira noturna porque eu não sei o nome dela. Lucy. Claire. Não, foda-se. Claire. É enfermeira noturna. Não é não. É enfermeira noturna. Cara, aquela cena no telhado, eu achei, me incomodou um pouco, mas eu continuei achando foda. Não incomodou ao ponto de, ah, não gostei, assim. Mas, eu não sei, pode ser porque faz muito tempo que eu não leio nada do Demolidor. Eu não consigo ver o Demolidor torturando alguém, de fato. E aquilo foi uma tortura muito, muito Frank Castle, sacou? Mas tem uma parada que eu acho pior, Léo, envolvendo ela. Que é tipo... Beleza, você mora em Hell's Kitchen, que é um bairro pobre, é um bairro violento, é um bairro dominado pela máfia. Ok. Aí você acha um cara mascarado na lixeira da tua casa, do teu condomínio, você vai colocar ele pra dentro de casa, cara? Então, não, mas né? Aí acontece o seguinte, ela já tinha ouvido histórias de um cara mascarado que tava ajudando as pessoas... Foi isso que ocorreu pra ela. Falou, caralho, ela chegou lá e olhou, puta, esse filho da puta que tá salvando as pessoas, esse filho da puta que salvou a menina que ia ser estuprada lá no estacionamento, esse filho da puta que salvou não sei o quem de ser morto, e esse filho da puta que quebrou as pernas de quem tava fazendo isso. Na hora que ela viu, ela sacou. Tudo bem, eu concordo com você, porra, se eu vou encontro um cara desse, eu não vou ajudar porque eu não quero me envolver com essa furada, né? Mas ok, entendeu? Eu acho que ficou justificado, dada a circunstância, Leo, dada que é uma série, acho que ficou justificado. Mas é que tá, cara. Se liga, você é uma enfermeira. O Léo é uma enfermeira. Léo, você é enfermeira? Durante o seu aprendizado, deixa eu falar. Durante as coisas que você aprendeu, todo o seu tempo de experiência, você tá ali pra ajudar as pessoas, entendeu? Porra, você vê um cara lá na lixeira, vai deixar o cara morrer? Na cozinha do inferno, não, amigo. Morre, filho da puta, morre. Oh, Dadá, bom, tem razão. Tem um bairro aqui na cidade onde eu moro que tem determinados pontos, e isso não é. Isso é comum em qualquer pessoa que mora em metrópole e tem favela. Que determinado horário, assim, determinado dia da semana, nem a polícia não entra, cara. E pra mim, Hell's Kitchen é mais ou menos assim. É um lugar que, assim, a polícia não entra, que o policial que tá rondando na rua, ele tá ou tá comprado pela máfia, ou o cara não é policial, saca? Então, cara, então, assim... Beleza, eu vi um cara fudido na caçamba de lixo, eu tiro ele de lá, eu ajudo ele da melhor forma possível, ou deixo ele na calçada, ligo pra polícia, levo ele pro hospital, mas, velho, eu não coloco ele pra dentro da minha casa nem fudendo, cara. Ah, isso é verdade. tem a lenda de um cara que tá ajudando as menininhas. Foda-se, sabe? Foda-se. O cara tá ajudando as menininhas, que bom pras menininhas, mas esse maluco vai tá, ele é um samaritano, mas esse samaritano tem um mando de nóia que tá atrás desse maluco. Porque ele não caiu, ele não tropeçou na casca de banana e caiu dentro da lixeira, sabe? Ele apanhou de Deus e o mundo. Sim, então, maluco, eu não vou pôr você pra dentro de casa. Cara, eu não discordo de você, tá? Eu não discordo. Mas aí é o seguinte, você tá falando isso porque você não é enfermeira ou médico, foda-se, porque médico se acha fodão. Enfermeira, tá? Você acabou de falar que tem lugar aí que a polícia não entra. Pô, você deixar o cara lá pra morrer é meio complicado, entendeu? Mas eu não discordo de você. É porque, na verdade, ali é de sobrevivência. Tem outros fatores ali que não somente ajudar a pessoa que tá machucada. É, tipo o fato, se ela não tivesse ajudado, a série acabava naquele episódio. É. Esse é um fato muito importante. É verdade. Enfim, detalhes. Detalhes. Algum outro personagem... É o tipo de detalhe que não vale a pena pensar muito. É, exatamente. Algum outro personagem que os senhores queiram ressaltar? Acabou, né? Aí só tem a máfia. É, outra coisa, pessoal. Só pra ver se todo mundo tem a mesma impressão que eu. Vocês tiveram a noção que esses 3 episódios rolaram durante quanto tempo? Assim, no mundo deles, quanto tempo, cara, se passou entre o primeiro não, e o último? Não dá pra você ter uma ideia de uma noção temporal, né? É meio bizarro isso. Muita coisa. Você sabe, você sabe que o seguinte, que ele desapareceu durante um tempo. Quanto tempo? Eu acho que foi mais de um ano de, não, de série. Cara. Não, de tempo corrido do início do seriado ao final do seriado. Não. Cara, eu não consegui definir, não, mas eu achei meio bizarro, assim, que eu também não tive uma noção de tempo. Mas isso não me atrapalhou, não, sabia? Não, não atrapalha, mas eu achei, assim, estranho. Não atrapalha você curtir a série. É. Coisa que eu gostaria de destacar também, tá? Foi o papel do Murdock menino também. Foi bem feito também, o menino representou bem. E o pai dele. O pai também, isso que eu ia falar. Depois teve até um Murdock adolescente, mas foi quando o Stick tava treinando aí, que ele cresceu mais um pouquinho, que não apareceu tanto. Mas o menino que representou ele já também entrou muito bem na personagem também. E a cena que o... Fala. Falar. Tem uma cena pra falar. Então, então, cara, o Stick é legal, mas eu achei... eles deram uma suavizada desnecessária no Stick, assim, cara, pra ele ficar mais palatável pro público. Porque o Stick dos quadrinhos é um filho da puta, sabe? Tipo, ele é um babaca. E, tipo, esse da série... Ah, Matt, não sei o que. Ele é meio carinhosinho, assim. Ele é meio paternal. E eu achei desnecessário, cara. Ele é um casca grossa, mas ele é um casca grossa de bom coração, sabe? E o Stick dos quadrinhos, cara... É, não é. É escroto grossa, pra caralho, ele é um casca, cara. Ele é escroto pra caralho, cara. Eu achei o seguinte... Pera aí, um de cada vez. bom coração, só. O cara enfiou uma flecha no coração, no céu negro, lá, um menino, cara. Ah, é, mas eu tô falando da relação, a relação dele com, é, com o Matthew, ou quem... Afastou. Não, não é igual do quadrinho, não é igual do quadrinho, concordo contigo, mas com o coração também não exagera. É. Velho, na boa, eu no lugar dele, eu tinha fechado uma flecha, duas flechas no moleque. Porque pra mim, aquilo lá não é um moleque, aquilo lá é uma parada bizarra do tentáculo ou do que, sei lá, caralho, ele tá enfrentando. Então aquilo pra mim, quando chega na América, já não é um menino. É, na boa, cara. É, também é mostrar também a cena em que o Murdock tá sendo treinado e começa a mostrar a feição dele. Ele mete o pé justamente por causa disso. Porque o Murdock falou, eu tô treinando um guerreiro. Não, você tá querendo encontrar um pai. Ele mete o pé. E outra coisa, a gente vê também que o Stick é pau mandado. Tem alguém que dá ordem pra ele. A gente vê em determinada cena ele se retratando a alguém, e essa pessoa pergunta do Murdock como é que tá, que não sei o que. Não, ele é um guerreiro, mas ainda não sei o que. Mais pra frente a gente ainda vai ter mais alguma coisa ainda sobre o Stick. Aquele grandão que conversa com o Stick lá é o Rocha, cara, só pode. O Rocha, né? Eu também tenho. É. Vocês viram que o pai do Murdock, ele ia lutar contra o Homem Absorvente? Aham, o Crusher Krell, né? É. Mas ele lutou, não lutou? Sim, lutou, foi ele. Sim. Sim, mas assim, o lance é que é o Homem Absorvente, né? O Crusher Krell. É, a série tá cheia de easter eggs, por exemplo, quando cita a Elektra, na porta do escritório deles também, no escritório em frente tem um símbolo de uma editora Atlas, que foi a editora que antecedeu a Marvel, tem um montão de coisas espalhadas, cara. Eu achei legal o assistente eu achei legal o assistente do Fisk dando esporro lá nos russos, falando, porra, vocês são um bando de gente que fica apanhando de um cara. Se fosse um sujeito com martelo mágico, com uma armadura, vá lá, né? Mas porra! Muito, muito bom. Vários extras, as citações ali que a gente vai pescando devagarzinho. Muito bom. Deixa eu falar uma coisinha. Fala, até duas, meu chuchu, você pode todo. O que é o céu negro? Também não sei, gente. Não fiz referência com nada dos quadrinhos, gente. Eu achei que o Murdock foi muito ingênuo ou ele cagou pro moleque. Porque é o seguinte, cara, abre um container, tem um moleque lá dentro. Caralho, o que aconteceu? Por que você quer matar esse filho, esse moleque? O moleque acorrentado lá, irmão. É o Avatar? Porque era careca. Porque é muito difícil encontrar um céu negro. Tipo assim, então, outro, não sei o que é isso, como é que é essa parada, é foda. Eu acho que é um inumano, mas... Cara, ficou o gancho pra próxima temporada. Vai? Sim. Ou pra próxima temporada, não. Talvez não pra próxima temporada, mas pra algum gancho que vá pegar ou na série do Lucky Cage, ou da Jessica Drill, ou do Punho de Ferro, né? Ou nos Defensores. Eu acho que eles vão abordar o tentáculo. Até essa parada toda da guerra que o Stick fala... E tem aquele grandão boladão lá que pra mim é o Rocha. Eu acho que eles vão abordar o tentáculo na segunda temporada. Eu acho que eles vão dar uma segurada, eles vão criar uma subtrama do Fisk saindo da cadeia na segunda temporada, mas a trama principal vai envolver o tentáculo e a Madame Gal lá e os japonês. Temos a essas coisas. Essa que meteu o pé, nós temos a citação ao tentáculo, nós temos ainda essa treta do Stick, tem muita coisa que ficou no ar que eu acho que é bem específico para somente o seriado do universo do Demolidor. Peraí, então vocês estão dizendo o seguinte, nós teremos dois universos. O universo cinematográfico e o universo das séries, cara? Claro que não. De onde? Não, como você entendeu isso, Dadá? Não existe. O que que não existe? Não entendi. É esse da série, ponto. Não, eu sei. Eu tô falando o seguinte, tá? A gente vai ter dois universos. Não é dois universos. Calma, deixa eu explicar. Deixa eu. Tá. Dadá, dois núcleos separados. Isso, muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Dentro do mesmo universo. Isso, sim. Que vão fazer citações um ao outro eventualmente, mas não vão necessariamente se encontrar. O que eu acho ótimo. Eu também. Eu não consigo ver o Thor, o Homem de Ferro, no universo. Em Hell's Kitchen, sabe? Por quê, né, cara? Sofre as consequências. Também peguei também a piadinha do Ultron também. Alguém pegou a piadinha do Ultron? Não. A Karen vai lá, remata. Ah, sim, é verdade. Chega lá, do que era do escritório, do escritório. Aí ela. A máquina tá tudo fodida. Aí o Fogg fala, ó, vai ser bom isso aqui. Isso caso as máquinas se voltem contra a gente um dia. tá. Já a pegadinha do Ultron. Também tem essa Electra também, quando fala do azar do amoroso do Murdock também. Aí ele pergunta: e aquela tua namorada grega lá? Ah, que não sei o que. Ah, não, não deu muito certo. De conversa. Já tem citação também. Caralho, ô Sorg. Roxxon também, a gente vê a Roxxon, né? Essa citação do Tron, essa citação do Tron do Groot foi muito Terra Zero, hein? Foi. Foi, cara. Terra Zero aprove. Pode li nada, gente. Nem nada do que deixa eu falar uma parada pra vocês. Eu não vou citar nomes, depois eu falo em off, até porque o cara é camarada nosso. Mas ele foi assistindo a série e foi postando no Facebook, né? Cara, tipo, ele via. Não é o JJ do que eu tô falando, mas ele via Batman do Nolan em todos os episódios, cara, tudo. É Batman do Nolan. Eu falei, caralho, velho. Puta que pariu. A única parte que eu achei. Que eu lembrei só. É aquela hora que o FBI sai prendendo todo mundo. Porra! Cara, quem tá com essa cadeira irritante, velho? É o Léo. Não, o Léo tá quietinho aqui, vai se fuder. Bom. Enfim, a única parte que eu lembrei que passou pela minha cabeça foi aquela parte que o FBI sai prendendo todo mundo, tá ligado? No Batman tem essa cena, né? Que os caras estão lá no restaurante e o comissário chega lá e troca meia dúzia de palavras e chega toda a polícia pra prender a galera, né? Sim, que é no Dark Knight, quando o chinês que aguenta todo mundo. É. Eu até concordo, assim, que tipo, o Batman Begins é o Batman ano 1. Então, e esse da série do Demolidor também é Demolidor ano 1. E aquela cena, a primeira cena dele no pier, em cima dos containers, tem uma cena dessa no Batman Begins, e o Matt Murdock fala que eu preciso proteger a minha cidade, ou preciso proteger essa cidade, é o mesmo plot do Batman. Mas, cara, é forçar muito, sabe? Tipo, sim, claro. É achar chifre em cabeça de cavalo, assim. Tipo, o cara vê ele, o Matt Murdock, tropeçando na rua. Ó, olha lá, igual o Batman. O Batman tropeça daquele jeito. Olha, ele tem chifre, igual o Batman. Cara, não é forçar o Demolidor, demais, amizade. O Demolidor não, Batman Vermelho, pô. É legal que o Demolidor é um Batman melhor que o Batman, porque ele tem um radar que nem um morcego. E é uma série do Batman feita pela Marvel, hein? Eu achei uma parada que vocês vão ver, cara. Na primeira cena, assim, logo no atropelamento do Matt, tem um caminhão. Sabe quais são os desejos que tem no caminhão? Não ideia. Corporação Rand. Sabe o que é isso? Não. É do Daniel Rand? Um de ferro, cara. Cara, tem um maluco comentou no blog hoje que, pô, se o nível das lutas do Demolidor tá assim, imagina com a série do Punho de Ferro, que é totalmente voltada à parte marcial, cara. Vai ser do caralho. Eu peguei uma citação aqui também falando da heroína. É, vocês viram o símbolo que tem na heroína, né? É tipo uma serpente. É verdade. É do inimigo, tá? Pesquei aqui, nerdíssimo. É do inimigo do Punho de Ferro, tá? Serpente de Aço. E isso explicaria porque Madame Gal tem esse tipo de controle e atingiu o... Não foi à toa que ela atingiu. Atingiu o sétimo sentido. Deu um Hadouken. Cara, aliás, você lembrou uma coisa muito, muito boa, que é que a gente vai ter uma série do Punho de Ferro. É mais um motivo pro Demolidor não ser muito ninja. Uhum. Porque o Punho de Ferro tem que ser muito mais ninja. Né? Tem que ser mais ninja que o Demolidor. Entendeu? Just leave me cold. I'll do anything for you. Pessoal, já lambei uma série, já falamos que é incrível, que todo mundo é lindo e gostoso. Porque é muito difícil fazer. Cara, é difícil a gente elogiar. Já falaram que querem lamber a careca do Wilson Fisk. Mas vamos. Não fala assim do Mou, cara. Não expõe ele assim. Vamos. O Mou falou isso? Vocês estão falando sério? Falou, cara. Mandou. O Mou deve estar em casa assistindo a série se masturbando, alguma coisa do gênero. Mas não vamos falar disso. Vamos falar mal, cara. A gente falou muito bem até agora. Vamos falar o que é uma merda nessa série? Sim, alguém. É o pai mais legal. Vai, Sorg, você que falou aí. Começa você. Cara, tem duas paradas, assim. Uma que eu tava conversando com o Nicola hoje no WhatsApp. Mas tem uma assim que é a amizade do roteirista, né? A boa vontade do roteirista, né? Tem uma cena específica quando ele descobre, ele tá procurando o Vladimir, lá o chefe da máfia russa, e ele descobre o telefone, ele pega o telefone do policial corrupto. Aí a enfermeira noturna lê pra ele, olha, tem 4 endereços aqui. Vira a cena, ele fala, nossa, então são 4 possíveis endereços que o Vladimir pode estar. Ótimo. Vira a cena, ele tá exatamente no endereço certo, cara. Tinha 4, correto, sabe? 25% de chance, cara, deu sorte. Não. Isso é muito, tipo, o roteirista amiguinho. Nesse nível, também tem quando a enfermeira noturna é atacada, que ele tá 2 quadras da casa da mulher. Então, assim, tem muita forçadinha, assim, do roteiro pra série andar, sabe? Aí, mas tem esses lances assim que você fala, ah, cara, não, né? Pô, fala aqui. Sim, mas são aquelas. Peraí, rapidinho. O King tá resmungando, fala. Fala aí, King. O Thor não tava reclamando que não via passagem de tempo? Então, foi isso daí, velho. O cara chegou, ele já tinha pesquisado os últimos 3 e cortaram a cena e já botou no próximo. Cara, ele passagem. É, tá. Uhum. Você acha que ele é igual o Batman, que vai num lugar errado? É, pô. Ele é o Batman vermelho. Chupa o Batman. Até nisso, o Demolidor é um Batman melhor, cara. Ele vai no lugar certo. Esse documento não prova nada. Mas assim, esse é o tipo de erro que ok, você pensa, tá. Mas em termos de roteiro, puta, que saco ia ser eles ficar mostrando ele indo no endereço. Ih, caralho, não é aqui, fudeu, não tem ninguém. Vou no outro, daí ele vai correndo. Porra, não, né, caralho, não tô falando pra isso ter sido assim. Mas tipo, ele não encontrava o Vladimir daquela forma, sabe? Ele podia ter... pegou o telefone, olha, tem um endereço aqui, não, beleza, vou lá, eu não sei o que é, mas eu vou, agora, olha, tem 4, mamãe mandou, eu vou nesse, beleza, o cara tá lá, sabe, pimposo, ele podia invadir o prédio falando, puta, até que enfim, achei, exato, depois, um diálogo, é aquela situação que um diálogo resolve, né, cara, uh-huh. Que uma linha de texto resolve, eu entendo você. Tipo, ele ligar pra a enfermeira, ligar pra ele, achou? Pô, porra, eu tive que ir nos outros 3, finalmente eu achei. Não precisava nem dos outros 3, ele ligava e falou, ó, tô no 3º prédio agora, puta, é esse, tava ótimo. Nem que fosse o segundo, né, cara? Resolvia. Ou que fosse o primeiro, e falou, ó, dei sorte. resolvia a situação. Ah, mas... ô, Nicola, você quer falar aquilo que a gente tava conversando hoje, ou eu falo? Pode falar. Eu tava conversando duas paradas que me incomodaram bastante, assim. A primeira, eu achei o Charlie Cox massa, assim, muito foda. Mas ele não é um cego muito legal, cara, porque, igual a minha esposa falou, ele olha pras pessoas. Apesar dele ter aquela justificativa imbecil da visão em chamas, ele olha, sabe? Ele tá olhando do rosto e no olho da pessoa. Então, porra, você pega o Al Pacino fazendo o maluco lá do Perfume de Mulher, tá um baile, sabe? Eu acho que no mínimo ele tinha que ter assistido. Ainda assim, é um cego melhor que o Ben Affleck, que fica olhando pra cima, tá? Que não é cego, é mas... É. Exato. Bom. Mas, e tem outra parada, assim, só pra encerrar meu mimimi. Tá, nos 12 episódios você viu o Matt Murdock, um cara assim, no começo de carreira, apanha pra caralho, e corre e tal, e vai brigar com os negros, toma umas porradas, toma corte na barriga e beleza. Cara, chega o último episódio, ele põe a roupa, ele vira o super-homem, né? Porque aí ele pula, ele faz pose, aí tem uma cena desnecessária dele fazendo parkour, eu achei chata pra caralho, não precisava daquilo, sabe? Eu igual o Léo falou. Legal. Igual o Léo falou, menos é mais, não precisa daquilo, você sabe que ele é ninja, então você não precisa ficar 2 horas mostrando ele correndo, pulando, dando voador, não sei o quê. Aí aquela, toda a luta dele com o Wilson Fisk fazendo pose e sendo ninja fodão porque eu pus o uniforme, eu não vou apanhar, eu achei fraco, assim, eu achei o último episódio, esse fechamento fraco. Eu tava falando isso com o Sorg. Eu achei, tipo, o final da série, o desfecho que eles deram, muito fraquinho. Pro que foi a série. A série é muito boa, mas os 2 últimos episódios, assim, tem umas forçações, negócios muito bizarros. parece exatamente quando ele põe o uniforme, ele virou super-herói Marvel, só que agora eu entrei pra Marvel, assinei o contrato, eu sou fodão. É bem isso. É, falando do uniforme, tem, o que eu não gostei, obviamente já falei primeiro do artista que interpreta o Ush, achei muito ruim. É, cara, a explicação pro uniforme do Demolidor, achei aquilo ali muito, muito mal feito. Quem é Beth? Hã? Quem é? Ele fala, só vai cuidar da Beth? Vou cuidar da Beth. Aquele tal de Melvin, né? Melvin Potter. É o cara. Eu achei muito mal explicado aquela coisa dele ter visto que o uniforme do Rei do Crime tinha uma resistência, né? E ele vai lá, invade a oficina do cara e manda o cara fazer o uniforme igual ao do dele, que não sei o quê. Aí, porém, a gente pera e para. Isso aí eu achei ridículo. Mas uma curiosidade. Vocês, quando tiverem a oportunidade de ver essa cena de novo, quando ele invade o... Quando ele vai lá pegar o uniforme, cara, tem as pernas do Metaloide numa cena, cara. Ele, esse cara, ele fazia muitas armas pra vários inimigos do Demolidor. Até um gladiador, que eu me lembro que ele usou também ele fazia também. Cara... Não, ele é o gladiador, ele não faz roupa pro gladiador, ele é o gladiador. Ele como gladiador. Gente, as pernas do Metaloide tá lá, gente. Groot, cara, é o Groot. Não, Groot, sério mesmo que você tá empolgado porque apareceu as pernas do Metaloid, cara? Não, tô falando com um palhãozinho. Olha, o Groot é do Terra Zero, cara. Ele tá no lugar errado. É verdade, cara. O Groot tá foda, cara. O Groot ficou pausando frame a frame, assim, pra ver a série. Eu assim, quase fui dando uma reparada. Mas agora, a feitura do uniforme do Demolidor ridícula. Como foi solto também o Rei do Crime também, eu achei a cena muito tosca, cara. Sim, era isso que eu tava falando. A cena da soltura dele até é legal, mas eu acho que um final bom pra ele não seria ele ser capturado. Seria ele conseguir, tipo, ele dava um jeito de todo mundo tava com ele, ia pra vala, ele ficava em dúvida com a opinião pública, ficava em dúvida se ele era um filho da puta ou não, assim como o Demolidor. Mas não, virou aquele bagulho do cara, virou o vilão supremo e o outro virou o herói supremo. É, uma coisa assim que eu discordo do Nicola é que, tipo, eu acho que não tinha espaço pra dar uma dúvida razoável pro Wilson Fisk. O roteiro tinha que ser mudado. A perua, ela pegou toda a papelada da firma de advocacia e tinha o policial corrupto que denunciou a porra toda. Mas eu concordo contigo que eu acho que ele não devia ter sido preso. Eu acho que... Primeiro que eu acho que, que o Demolidor não ia ganhar aquela luta nem fudendo. Eu acho que tinha o Wilson Fisk, mesmo com o uniforme, o Wilson Fisk ia dar um cacete nele e conseguia fugir. E aí, sei lá, segunda temporada mostrava ele na Europa, em algum paizinho de banana, tentando voltar para os Estados Unidos ou comandando o império dele de lá. Como não ele preso. Nos quadrinhos aconteceu isso, ele foi pro Japão, ele se tornou... dominou o tentáculo e depois voltou forte para os Estados Unidos. Agora, da cena de... Eles fazem questão de mostrar os golpes do Wilson Fisk, pegando naquelas partes que o cara explicou, que a parte preta era resistência não sei o quê. Era isso? Forçado, sabe? Primeiro que assim, porra, o Matt ele apanhou a série inteira, ele apanhava de capanga vagabundo, sabe? Só porque ele pôs a roupa ele vai conseguir bater no Fisk, porra? Não, né? Assinou o contrato e virou seu fodão. É, ele assinou o contrato e virou super-herói da Marvel. Assim, não mas que o final estrague, assim. O último episódio eu achei ele o mais fraco dos 13. Mas, assim, não tira o brilho que a série, que é foda. Mas, assim, coisas diferentes poderiam ter sido feitas pra um fechamento melhor, sabe? Eu acho... Eu acredito muito que ele não devia ter sido preso. Ele devia ter fugido. Cara, mas assim, ó, eu gostei da luta final, cara. Assim, eu acho que o Demolidor teria condições, sim, de peitar o Rei do Crime e ter uma luta. Eu achei que foi bom, foi bem fechadinho, assim. Eu gostei. Embora eu achei que ele ficou mais fodão com o uniforme, também concordo. É, uma outra coisa que eu queria falar, cara, que é uma coisa que acontece lá no começo, assim, ninguém sabe quem é o Wilson Fisk. E ele faz uma coisa que é muito legal, cara, que é não permitir que falem o nome dele pra poder engrandecer ele, né, cara? Eu achei isso uma jogada bem legal, assim. É uma coisa que eles fizeram parecida com isso, parecida, não é igual. Na primeira participação do Wilson Fisk, lá numa HQ do Homem-Aranha dos anos 60, 70, que eles mitificavam, assim, tipo, só que ao invés de não, simplesmente não citar, todo mundo só chamava ele de o rei, isso, né? O Kingpin, o Kingpin. Ele não tinha nome, era o Kingpin. Então ficava aquela figura mítica. Né? Tipo, caralho, um cara deve ser muito, muito sinistro. Entendeu? É o que ele fala, né? É pra não existir a pessoa. Se você fala o nome, você enfraquece a pessoa. Ela passa a ser uma pessoa. É que você enfraquece o cara. É, e outra, até esse fato dele não usar o nome dele, ele pôde usar a cartada pagar de filantropo em frente à imprensa, né? Falar que ele é um bilionário, que quer reformular a cidade, que quer ajudar a cidade. Agora, uma coisa maneira também foi mostrar, tipo assim, que nem fizeram os quadrinhos depois de mais tarde. É assim, ele sempre foi retratado como gordo, mas aquilo ali não é gordura, ele é forte. Ele mostra que ele dá pancada nos outros, ele entra na porrada com os caras lá também, o rei do crime também. Foi maneiro isso também. Porradeiro, rei do crime porradeiro também. Mas sim, não... é que infelizmente não dá pra mostrar um rei do crime como é o rei do crime nos quadrinhos. Só se fizesse em CG, uhum. Ou se fizesse uma roupa que nem a do X-Men, do Fanático no filme dos X-Men, entendeu? Então eles foram pro simples. De novo, aquilo que eu falo, menos é mais. Eles foram pro simples, acharam um cara que é grande... deram uma engordada nele, deixaram o cara mais parrudo, careca, e é um cara que moe os caras de pancada. Perfeito! É o Wilson Fisk. Uhum. É isso. Eu só senti falta da bengalinha com o diamante. É verdade. Porra, é verdade. Cara, ele tinha rosinha, não era isso? Ele usava sempre o terno branco, quando ela tinha rosinha... aquelas passinhas que pega só aqui assim, né? Sim, mas isso meio que aconteceu quando a mulher escolhe a roupa pra ele, ele começa a usar uns shorts mais claros. Eu até achei que ele fosse começar a andar de branco naquelas, quando a Vanessa começa a escolher as roupas pra ele usar. Tô bem lembrado, mas da bengala. Eu acho que ainda vai acontecer, cara. Talvez na segunda temporada. Eu acho que ainda vai mostrar ele com esse visual de branco, com bengalinha de diamante. A outra coisa que o nego fez pro Fisch que eu achei foda pra caralho é o bagulho da tela branca. Aquilo eu achei muito maneiro. Tela branca? Ah, sim. Que tela branca? Ele fica olha olhando pra parede quando é criança, mas ele dá uma olhada pro quadro. É igual a parede e ele fica olhando pra se for. Eu achei aquilo muito foda. A última cena dele na cadeia é maneira por causa disso. Você acaba assim, olhando pra tela da parede e lembrando do quadro branco e da parede da infância dele. Muito bom, muito bom. Senhores, algo mais pra se falar mal? Ah, o foguinho da cena lá da fábrica chinesa é muito mal feito, cruz credo. Me incomodou muito quando eu vi aquilo, mas é muito mal feito a cena daquilo pegando fogo. É, aquele foguinho realmente foi mal. Tá, vamos pra configurações finais, cada um dá uma nota pra série. Aí deixa eu falar outra coisa, desculpa, Léo, desculpa. É pra ficar puto da cara! Puto da cara! Vocês falam de cenas ridículas, a cena do que o cara começa a falar do uniforme, ó, a parte preta defende de não sei o que, a parte vermelha, como se ele fosse saber. Mas ele não sabe que o cara é cego. Ele não porra. Sabe que ele é não cego, sabe. Eu sei que ele não sabe, mas eu achei engraçado, sabe? O que ele tá pensando? Assim, que o Beth tipo tá o Matt Murdock pensando, né? Filho da puta, e agora? Como é que eu faço pra entender o que tá acontecendo? Outra coisa escrota que vocês me lembraram, cara, ele tá com a porcaria do taco numa lâmpada e a lâmpada saiu faísca que meteu fogo no ninja, cara. Mas ele é um ninja. O ninja tava embebedado de gasolina. Não, mas foi bem lembrado, cara. Não, aquela morte do ninja foi muito escrota. Cara, não, morte muito fácil. O faísca foi incendiando, cara. Não, eu quebro o Murdock na porrada, usa aquele, não sei qual o nome daquela arma lá, com aquela lâmina que prende, arrasta o cara e tá tudo quebrado. Aí ele taca o negócio, solta uma faísca em cima do cidadão, o cidadão pega fogo e morre. Mas ô King, é a saída fácil, cara. É o Wolverine batendo no lobo atrás do balcão, cara. Escroto. Mas foi ruim, o legal é que ele não mata. O bom é que o Demolidor não mata, mas... Não, o Demolidor não mata. De cena de forçada da amizade, pra encerrar então... É, a cena do Old Boy lá, cara, que ele já tá fudido, ele já veio de uma outra porrada lá, ele tá cansadaço pra caralho, e chega lá, ele ainda consegue bater em 8, cara. Ele joga uma TV no cara. O foda é a TV voando, o resto da cena é boa pra caralho. Não tô falando que a cena é ruim, tô falando que fisicamente, cara, pô... foi. É, cara, foi uma baita boa ajuda do roteiro. Não, eu achei legal, porque ele tá cambaleando já, cara. Ele bate nos mãos cambaleando, cansado, tá ligado? Achei engraçado. Sim, cara, mas assim, não, é legal, porque assim, mostrou que é aquela coisa que eu falei da determinação. Meu, ele tá prestes a desmaiar. E ele cai, depois do último cara ele cai, dele puta, não, tem que, não acabei, tem que levantar. O que eu não gostei foi depois ele entrar na porta, pegou o moleque e sair bonitão com o moleque no colo. Ah, pra se foder, ele não tava aguentando, não tava aguentando nem ficar em pé, bicho, porra. Não, é por isso que a TV voando me incomoda, porque tu viu a força que a TV sai voando daquela sala. Ah, cara, pega uma TV e joga na cabeça de alguém, você não precisa jogar com essa força toda, não. Então, mas você agora, o que, essa sala, cena... Então, essa cena, eu não sei se vocês... Ele jogou a TV, pode ter sido um dos capangas. E ele desviou, né? Acertou na cabeça do outro. Não, cara, mas uma coisa que é muito legal nessa cena, não sei se vocês repararam, é a cara do moleque quando ele sai. Tipo, ele tá andando com o moleque no colo, o moleque dá uma sacada, tipo assim, por trás da cabeça dele no chão, tipo, caralho, o que aconteceu aqui? Mas, muito bom. Pra fechar a cena, é que você não entendeu, cara. Ele tem preparo. Por isso que ele faz. Ah, por isso que ele é um Batman melhor que o Batman, tá vendo? Beauty's pride, a sentimental news will make you lose. Galera, vamos lá, configurações finais com nota. Começando com Groot. Cara, eu dou uma nota 8,5. 8,5, muito bom. Algo que você queira acrescentar? Não, eu achei uma boa série, no geral, no contexto geral, é uma boa série, é a melhor representação de um personagem de quadrinho, uma transposição muito bem feita. Igual, tanto de filme quanto de seriado, tá? Pra mim, na minha opinião, uma das melhores caracterizações. Muito bom, Magin. Bom, a minha nota é 8 pra série no geral. Eu não acho que seja a melhor série de quadrinhos. Eu tava até discutindo com o Creed outro dia, se eu não me engano. O Flash, ele é muito bom. O problema do Flash é que se ele fosse feito nesse formato do Netflix, onde o pessoal pega só os episódios que são fundamentais pra série, enxuga tudo, ela seria um negócio do nível do Demolidor. Mas a série é muito boa, tem os seus pecados ali no final, as forçações de amizade, mas é a Marvel Knights agora, pessoal. A gente tem os seriados normais, seriam os quadrinhos normais, e o Marvel Knight que é o selo acima de 18, e vamos que vamos. Muito bom. King? Eu vou na linha, né, do pessoal aí. Eu não vi o último episódio ainda, mas o penúltimo realmente mostra que caiu um pouco, né, a produção em si. Não a produção, mas eu falo mesmo o estilo. Então, eles deram uma errada na mão, né, na verdade. Eu acredito que talvez não souberam como terminar, né? Eles criaram diversas situações, alguns ganchos bem interessantes, mas não souberam terminar. Então, assim, uns 8,5 estava tranquilo. E o mais importante é como eu falei lá no início, e o que o Magin mencionou aí. A gente acabou abrindo, né, o leque para um tipo de faixa que a gente não tinha ainda, ou seja, um maior de 18 anos, uma série realmente mais voltada para o público adulto, com mais violência, e que venha outra, né? O que a gente espera é que venha mais coisa nesse nível, que tá bom pra caramba. Concordo, Sorg? Cara, 8,5. Eu acho que eu não assisto Flash, então não posso falar. Então, pra mim, Demolidor é a melhor série de super-heróis que eu já vi. Elevou o patamar da série de super-heróis. Agora, o que, tipo, que vier abaixo disso vai ser ruim, sabe? E, pô, uma série foda, mesmo se você não for nerd, nunca leu o Demolidor, não sabe do que se trata, eu acho que vai agradar. Não é perfeita, tem muita coisa boba, tem muita coisa que você fala, não, tal, tem desfechos que poderiam ter sido melhores, mas assim, tem muita coisa excelente, tem um roteiro amarradinho, um elenco muito bem escolhido, apesar de alguma ou outra exceção, tem um elenco muito bem escolhido, atores carismáticos, construções de personagens muito bem feitas, construção do Wilson Fisk impressionante, sabe? Eu acho que não deve nada pra Tony Soprano e nenhum outro mafioso de séries. 8,5, cara, é uma série foda, assim, do caralho. Dadá? Minha nota, eu não vou fugir muito do que vocês deram, não, mas pra não dar 9, eu vou dar 8,75,5. Pra não dar 9. Caralho, um professor faz isso comigo, eu mando ele tomar no cu. pra não dar 9, assim. Cara, achei demais, assim, a construção dos personagens. Você não precisa da origem deles, mas mostrando aos poucos, você sabe exatamente o que tá acontecendo. Como eles fizeram a construção dos personagens, você conhecer os personagens. Você não conhece só os personagens da forma como eles são como eles são maus, no caso do Fisk, por exemplo. Mas você sabe a história dele, você conhece ele, você fica... Você até se sente meio tadinho dele, entendeu? Mas é isso, cara. 9,75,5. Muito bom, você, cara. Eu dou um 8. Eu tava usando como termômetro a Milena, cara. Ela assistiu e ela se empolgou muito, assim. As cenas tensas, conseguiram deixar ela tensa. As cenas de ação deixaram ela mega empolgada, tipo... Pô, a cena da luta, na luta, né, do massacre lá na empresa de táxi, ela parecia uma criança, cara, batendo palma, tipo, caralho, que foda, entendeu? Eu quero assistir mais, porra, entendeu? Então ele causa um efeito muito legal, assim, quem tá assistindo. Eu assisti também empolgadaço, entendeu? Então, mesmo tendo, assim, os aspectos ruins, e tem, não é uma série perfeita, viu, ouvintes e leitores que acham que a gente lambe tudo que a Marvel faz? Não é uma porra de uma série perfeita. Tem problemas. Mas, cara, os pontos positivos se sobressaem muito, muito mesmo. Então, você se empolga, cara. A série empolga. Curtinha, 13 episódios, tá ótimo. Não tinha por que ser muito mais do que isso. Dá pra fazer um arco de histórias e ótimo, depois vão ter as outras séries, talvez tenha uma segunda temporada depois das outras séries, e é isso aí. E eu acho que esse Demolidor, ele meio que vai ser o Homem de Ferro do Marvel Knights, assim, vai ter umas 3 temporadas antes de vir os Defensores. Dadá, qual que é o e-mail do baile? O baile dos enxutos, @gmail.com. O que as pessoas podem mandar no e-mail do baile? Podem mandar e-mails. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Podem mandar. Muito bom, o senhor é. Dadá, essa foi a melhor resposta desde que eu passei a pergunta. Desculpa. Em todo o fim de podcast. Obrigado, não, eu gostei. Desculpa. Mesmo. Você foi sucinto. Ô Léo. Oi. Deixa eu dar um recado pros leitores e ouvintes, enfim. Sim. O King fez a resenha dos 2 primeiros episódios lá e o nego ficou. Um ou outro leitor babaca, isso também lá no Facebook, fala que a gente é maivete, blá blá blá, que Arrow é foda, Constantino é foda. Cara, então assim, em vez de vocês ficarem perdendo tempo mimimizando e falando que isso é foda e que a gente é idiota, prova que é foda, sabe? Resenha pra gente Arrow, manda pro e-mail que a gente publica, sabe? A gente acredita no teu nome, se você não quiser que a gente acredite, a gente não acredita, mas assim... Prova, põe seus argumentos lá. Em vez de falar que a gente é babaca, que a gente fica lambendo tudo que a Marvel faz, fala pra... Então faz um texto falando por que Arrow é legal, por que Constantine é legal, por que o Flash é legal, sabe? Defende o assim. Ponto de vista, assim, esse negócio de. A gente dá muito o nosso ponto de vista das coisas que a gente gosta. E a gente tem uma opinião muito, muito parecida, às vezes. Mas defender o ponto de vista, isso é bacana, cara. Essa semana eu coloquei. Pera rapidinho, imagina. Essa semana até coloquei na página do Facebook pros negros ver se se acalma. Cara, a gente não é chapa branca, quando a gente não gosta, a gente fala que a gente não gosta. Independente se é Marvel, independente se é DC, quando a gente fala que a gente não gosta da Marvel, a gente fala que a gente não gosta, que o personagem gosta, que o arco é ruim, que o roteiro é ridículo, que o desenhista é ruim. Isso, cara, é independente da editora, independente do autor, independente da sua mãe, sabe? A gente vai falar o que a gente não gosta e a gente vai falar o que a gente gosta. Então não adianta você ficar chamando a gente de maivete babaca, porque, cara, desculpa, mas assim, a Marvel tá num momento melhor do que a DC. Mas se você... gosta tanto da DC, então manda pra gente falando por que você gosta tanto da DC, por que Arrow é foda, faz tua resenha e manda que a gente publica com o maior prazer, cara. Exatamente, é a velha história, cara, gritar na internet qualquer Zé Pé consegue gritar com meia dúzia de linhas. Prove seu ponto de vista. Quem é o filho da puta que tá fazendo barulho de fundo? Fiquem quietos. Prova seu ponto de vista. Escreva uma resenha, mostra, fala que... Se quiser, pode falar que a gente... Nicola, põe no mudo agora! É. Pô, você quer dizer que a gente é burro? Não entende. Constantine, na verdade, é uma série genial, a gente não entendeu? Perfeito, cara. Você nos convença com. Você acha que a gente tá errado? Então apresente argumentos e a gente vai falar. Perfeito, você tem razão. Eu que fui burro e não entendi a série. Mas. Parem com esse mimimi de fingar xingando muito no Twitter, porque a gente vai escrever pra neguinho ficar bolado sim. Quando a Marvel fizer merda, a gente vai escrever pros Marvequim ficar bolado sim. Se a gente tiver chance de botar os Marvec e os Deceneco brigando nos comentários, a gente vai fazer isso. Olha, o engraçado é que nego, quando a gente fala mal da Marvel, isso aqui, nego não faz mimimi, nego não fala... Não faz o caralho, cara. Eles fazem igualzinho, é a mesma coisa. A gente tá numa fase que é Marveco. Há, sei lá, um, dois anos atrás, a gente era Deceneco. Entendeu? É assim que funciona. Sempre foi assim. A gente fala mal da DC, não fica falando isso quando a gente fala mal da Marvel. Então largue a mão de ser bichas. Dada, qual é o Facebook do baile? facebook.com/baile dos enxutos. Entre no Facebook e escrevam baile dos enxutos que vocês vão achar. É muito mais fácil. Alguém tem algo mais a acrescentar sobre essa série? Não. Chupa DC. Chupa gostoso, filho das putas, desse Neco dos Infernos. Vamos se fuder, porra. Dia 23 aí, tá vendo? Aqueles. Dia 23 tá chegando. É verdade, ó. Aqueles de vocês que querem procurar evento de quadrinhos pra dar porrada na gente, vocês ouviram o que o Groot falou aí. Então batam nele. É. Sabem quem é o Thiago, né? É, exato. Chega! Acabou o podcast! Se fuder, eu fico da justiça não vem. Ah, caralho. If I could only make you understand. Yes, it surely would be grand. I'm simply wild about my baby. Ask her, won't she please come home? Since she's gone, I stay worried all the time. So, baby, won't you please come home? You know your daddy's all alone. I have tried, but all in vain. Never no more to call your name. Since you left, you know you broke my heart. But that will never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home to your daddy? Baby, won't you please come home? Since you left, you broke your daddy's heart. That should never make us part. For every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home? I need a little loving. Baby, won't you please come home? Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't you please come home? Begging once more. Baby, won't you please come home?